Uma pessoa mascarada não é simplesmente um homem ou uma mulher cuja verdadeira identidade está escondida, mas sim uma entidade enigmática fora da esfera da conduta comum, desfrutando de uma liberdade de movimento e de conduta negada aos homens comuns. Acredita-se que vestir uma máscara muda a identidade e as habilidades de um homem, pois a aparência assumida é mantida para afastar a natureza interna do usuário e assimilá-la àquela do ser representado pela máscara. O usuário da máscara partilha do poder da divindade ou do espírito que a máscara simboliza. Segundo Batman, uma máscara é uma faca de dois gumes. Ela esconde suas próprias aflições enquanto causa medo no seu inimigo. Eu digo que um herói não precisa de uma máscara, mas ela ajuda pra caramba. Escapistas apresenta Detetive Cast. Chegamos ao último episódio da nossa antologia dedicada ao Batman de Alan Grant, Enorme Breifog. E eu não uso o termo antologia à toa, né? Porque realmente o que a gente fez nessa série, meio que improvisada, foi conversar sobre alguns dos, vamos dizer, greatest hits, né, dessa dupla. Porque se for pra discutir na vera mesmo toda a bibliografia, pelo menos desse escritor, assim, pelo levantamento assim, que eu fiz, assim, de todas as edições individuais em torno do Batman, entre mensais, especiais, minisséries, entre 1988 e 2001, foram 204 números, né, escrevendo quase que de forma ininterrupta, né? Então, assim, dá pra dizer que nosso podcast hoje, que mal conseguiu arranhar um terço dessa produção, né? Ou seja, os primeiros 4 anos do Alan Grant, assim, o que casa com o tempo de parceria, né, interrupta entre ele e o Norm Breifog. O que vamos combinar, eu acho que é o creme do milho, né? Eu acho que é o melhor dos mundos, eu acho que é o auge da carreira deles dois, né? Tanto como parceria, tanto individualmente, assim, com cada um entregando, assim, o melhor no seu ofício e assessorados pela editoria do grande Denis O'Neil, né? E no programa de hoje, eu, o Luigi, tenho o prazer de receber 3 fugitivos do Arkham. Ele marca na pele a quantidade de podcasts que já participou. Maurício Dantas. Eu ia fazer a musiquinha aqui do Batman 66, mas perdi o ritmo. Uma lavagem cerebral condicionou ele a participar de 2 podcasts em sequência. Dãozinho. Cara, eu me perdi aqui. Você vai falar do Neymar ou do Batman agora, sabe? Eu tô viajando. E o nosso alienista sênior, Reginaldo Hillman. Vai aí. É isso. No programa de hoje, vamos ao encontro de 2 momentos muito significativos dessa fase, né? Que são a graduação de Tim Drake como Robin 3 e a estreia da revista Shadow of the Bat, né? Estabelecendo de vez o Asilo Arkham, né? Como um palco para histórias e não só o manicômio judiciário, né? Que antes víamos em passando, assim, quando a aventura do Batman terminava. Para começar, a gente vai dar assim, uma visão geral no arco em 4 partes, né, ritual de passagem, que marca não exatamente a formatura de Tim Drake como um parceiro do Batman, mas como se o acontecimento-chave desse arco estabelecesse o marco zero para que ele pudesse fazer parte oficialmente desse mundo, né, para que ele entendesse que o pré-requisito básico para ser o Batman ou o Robin era a tragédia que vinha com o manto. Né, e até esse momento, embora Tim estivesse sendo treinado por muitos meses, né, até anos, né, quem sabe, né, já que não é dito quanto tempo se passou desde aquele arco, é Um Lugar Solitário para Morrer, né, aquela saga crossover entre as revistas dos Novos Titãs e o Batman, no qual o Tim foi apresentado, ele descobre o segredo do Bruce, né, e ajuda num caso contra o Duas Caras, e aí, assim, muito a contragosto, né, depois da tragédia de Jason, o Bruce, ele aceita que Tim possa vir a ser o próximo Robin, né, mas sem fazer qualquer promessa sobre isso. Assim, toda essa construção, assim, vinha sendo feita pelo Marv Wolfman, né? Desde Batman 436, né? Que tava ali naquela meiuca do ano 3, né? Aquela saga que reapresentava a origem do Dick Grayson, né? Com o Pat Broderick na arte. Foi ali a primeira aparição do Tim. Então, assim, como o Wolfman era o escritor titular da revista após a saída do Jim Starlin, era natural que ele cuidasse dessa evolução gradativa, né? De estagiário, assim, no monitor da Batcaverna para um Robin, assim, pronto e acabado, né? Só que não foi bem assim que aconteceu, né? Em algum momento, o Wolfman, ele caiu no conceito do Dennis O'Neill, o que você só pode imaginar, assim, o nível de exigência e o tamanho da régua do Dennis O'Neill, né? Para demitir, assim, o escritor de Crise nas Infinitas Terras, né? E some um mais um e temos o Alan Grant, assim, muito desconfortável com esse mandate, mas, assim, com todo o profissionalismo, tendo que concluir a história da transformação do Tim em Robin, né? Aí, lá fora, né? Ritual de passagem, sai nas últimas edições do Alan Grant e Norm Breyfogle como equipe criativa titular de Detective Comics, né, entre os números 618 e 621. Assim, no Brasil, saiu primeiro pela Abril em 91, né, nos números 20 e 21 daquela icônica série em formato americano, né, do Batman, e mais recentemente foi republicada em 2022 dentro de Saga do Batman 17 e 18. Aí, no enredo, assim, vemos, assim, o jatinho particular dos pais de Tim, Jack e a Janet Drake sendo sequestrados no espaço aéreo do Haiti, e quando eles estão em solo, né, eles tomam contato com uma seita voodoo, né, liderada pelo Homem OBA, um devoto daquele Loa, o Barão Samedi. Dãozinho, comenta seus destaques nesse arco, né? Diz aí como o Batman atua nesse caso, essa sidequest paralela e bem inusitada que o Tim acaba fazendo, encontra com um amigo nosso que a gente conversou no podcast passado, e claro, assim, a tragédia final, né, que tá à espera dele. Você lendo hoje, né, com a distância do que você leu na infância, o começo da juventude, do que saiu lá na terceira série da Abril, como você bem falou, ou se você já pegou agora na saga, né, fica mais fácil você perceber isso quando você acompanha pela própria saga do Batman, né, a construção do Jason, né, como ele é totalmente escanteado e do nada ele vira outra coisa, né? O Jim Charlie faz isso com ele. Eu já assumidamente não gostava do conceito do Robin, então ele muda completamente a personalidade do Jason, assim, do nada, de uma hora pra outra, pra chegar no final. E aqui você percebe como o Alan Grant tá cuidadoso ao extremo, né? Em encaixar o Tim Drake e, tipo assim, esqueça o Jason Todd, sabe? Ele é o oposto daquilo, sabe? Ele é mais controlado, ele é mais comedido, ele é altamente obediente, ele tá vendo lá. Acontece quase a coisa semelhante que acontece com o Jason. Ele descobre lá que o Batman sabe informação sobre os pais dele e ele reage completamente diferente, né? Ele tá tudo bem, ele explode ali, ele diz, ah, vou me acalmar aqui, vou te ajudar de alguma forma, mas não vou me meter, né? Não vou viajar escondido até lá, América Central, pra salvar meus pais, né? Então você percebe que é muito, muito, muito cuidadoso, né? Então você lendo assim com essa distância, você percebe uma coisa que é até soa até meio antinatural, sabe? Como eles estão construindo a personalidade dele por um outro caminho, né? Ele, lá pela estanda, né? Tem duas histórias meio que paralelas, né? Tem um hacker que tá roubando dinheiro dos ricos de Gotham, distribuindo por aí, e tem a questão dos pais do Tim, né? E aí ele foca nessa questão do hacker, né? Porque ele é bom em informática, né? Era ligado em computador e tal, então ele vai atrás justamente do cara do hacker, né? Que é um, assim, dentro da história que tá acontecendo, é inofensivo, né? Um cara que tá tendo dinheiro de bancos, pessoas ricas e distribuindo para pessoas pobres, né? É um crime, assim, muito menor em relação aos pais deles que estão sendo sequestrados, estão sendo ameaçados de morte, estão envolvidos com a seita voodoo, né? Pedindo resgate milionário em outro país, né? Lá na América Central. Ele foge do perigo principal, né? E vai tratar de uma coisa menor que eles falaram pela que é o Anarquia, né? O nosso amigo Anarquia de volta, né? O pai do merda ainda, né? Não evolui esse desgraçado, esse Anarquia. Ele tava aí introduzindo o golpe do Pix, né, velho? Pra milionário, né? Não é isso. Já levou as porradas de graça, né? Desaprendeu tudo, né? O pobre do Anarquia, coitado, foi rebaixado ao extremo, né? Mas, assim, essa construção, assim, muito, não é paciente, né? É uma coisa... Eles estão moldando, assim, com muito cuidado esse caráter do Tim. Quando você lê, assim, com essa distância e com essa sequência que você pega do Jason, cara, isso aqui tá, é muito estranho, sabe? Não é tão natural natural quanto era do Jason no começo, né? O que o Jim Sharp faz depois é tudo bem, outra história, né? É uma outra conversa que eu acho muito mal feita. Mas aqui tem muito mais cuidado que a gente tem pra formar essa figura, sabe? Não apressar, cara, ele vai ser o Robin, você já sabe que ele vai ser o Robin. Mas não é agora, sabe? Não vai agora, agora não tá pronto. Vamos ajeitar aqui, vamos tomar todo cuidado até chegar lá na frente, quando ele finalmente vai estrear, sabe? Então esse cuidado todo pra Langue é muito interessante, né? Você perceber como ele tá tentando, sabe, dar um caminho que, claro, né? É o que o Daniel queria que fosse o Robin. Ele começou a descobrir isso no outro, né? Ele tem uma outra ideia pra fazer o Robin, mas olha, é isso aqui, então vamos fazer ele com cuidado. Posto isso, né? Uma coisa que eu tava pensando, achei que falou da outra vez também sobre a Anarquia, né? Você tem um arco de 4 partes, enxutinho, tudo que tem que ele se propôs, acontece, se resolve, não tem barriga, não tem diálogo de mais, não tem diálogo de menos. Até quando o Tim sai, né, estressado, cansado, puto da vida, preocupado com os pais, isso não fica rendendo 3, 4, 5, 6 páginas dele sofrendo, é até muito rápido, então tudo acontece na sua medida. Então, aí você fica pensando, a gente falou, sem falar isso, né? Se fosse hoje, não seria 6 partes, né? Não seria 4 nunca, né? Seria 6 para começar a conversa e ainda renderia mais 6, que seria a consequência desses 6 primeiros, né? E aqui ele consegue contar a historinha fechadinha, sabe? Com tudo que você imagina que tem do bate, tem ação, ele investigando, tem ele preocupado, tem ele apanhando, tem ele batendo, sabe? Tem ele tentando resolver as coisas da melhor forma possível, tem ele conversando com o Gordon, tem a interferência da polícia de Gotham, tudo acontece nessas 4 partes, redondinha, fechadinho, você leu, acabou, abraço, né? Não vai além disso, sabe? Você não precisa fugir muito do habitual, do que é o personagem é isso aqui, quando acabou-se, né? Então acho que isso também é uma história redonda, né? A única coisa que eu fiquei pensando depois, né? É uma história assim, do comecíssimo dos anos 90, é de 1990, né? Da década, do início mesmo da década, né? Ele opta, né, pegar os vilões e meter na América Central, né? Que era uma coisa um pouco usual, né? Você meter os vilões ali nos países da América Central, e aí foge do clichê, né? Vai meter voodoo na conversa, né? Toda coisa que tem na América Central é voodoo e droga, né? Então isso aí ele não foge desse clichê. Mas ele não se preocupa, né? Em meter o cara, sei lá, se meter com russos, né? Que eram os inimigos da época, né? No fim da União Soviética, ou se meter, sei lá, com alguém ali na Ásia, né? Ali perto da China, né? No Vietnã, aquela região ali da Ásia. Ele vai na América Central, coisa mais perto, mas não foge desse clichê. Mesmo assim, com esse clichê, a história funciona, pelo menos pra mim, cara. Eu adoro, sabe? Adoro. Não tem balão sobrando, né? O Alan Grant já tava muito redondinho, que você falou, tá muito no auge dele, né? O texto dele é muito bom de se acompanhar, sabe? Não tem nada sobrando aqui, não tem acolatório demais, não tem balão demais, sabe? Não tem nada demais, sabe? Tudo vai se encaixando direitinho até chegar no final, né? O que acontece com os pais dele, né? Que eu não lembrava desse começo dos pais dele, só lembrava do pai dele já deficiente. Aí você descobre o pai dele deficiente, você descobre como ele fica deficiente, você descobre como a mãe dele morreu, né? Descobre os problemas que eles tinham, né? Entre eles, né? E toda a fortuna da família, por aí vai. Tudo tá, a origem tá aqui meio contadinha, né? Então, isso também funciona, né? Esse final, né? Esse final mais dramático, né? Com a morte da mãe dele e o pai perdendo o movimento das pernas, né? Isso também funciona, que é um detalhezinho mínimo que ele bota no final do último arco, né? A consequência disso, né? De como vai chegar isso, na morte da mãe e na deficiência do pai, né? Então é muito bom ler isso, até doido. Você falou aí sobre essa perspectiva ainda do Anarquia, né? Que a gente discutiu. A história é ambientada na América Central. E eu tava pensando realmente sobre isso, até dei uma olhadinha, pesquisei umas coisinhas. Mas assim, a preço de hoje, assim, eu acho que tudo que cerca essa tragédia, né? Em torno, assim, do envenenamento, né? Dos pais do Tim, eu acho que é algo assim que parece assim impraticável também nesse Batman infalível de hoje, né? Porque se você parar pra pensar, ele não dá conta assim de uma ameaça que não tem nada de super-humano, né? Bem dizer assim, um crime assim cometido assim por gente que no mundo real, né? No começo assim da década de 90, tá num atoleiro assim de regime militar, né? Estão sofrendo embargo econômico, assim, milhares de haitianos estão morrendo de fome, né? Ou estão morrendo de doenças relacionadas à desnutrição, né? E se o Haiti assim, era o país mais pobre das Américas, né? Ali em 90, em 2025 ele ainda segue sendo, tanto assim em termos de PIB quanto assim IDH, né, aquele índice de desenvolvimento humano, mais pobre ainda. Então assim, eu vejo muito nitidamente assim o Alan Grant colocando essa tragédia pessoal do Tim Drake também assim como uma crítica social, de gente miserável fazendo assim o impensável para seguir sobrevivendo, e é muito oportuno que isso aconteça justamente em cima de um casal assim caucasiano, assim, milionário, completamente alheio assim àquela tragédia humanitária que estava ocorrendo naquele país. Vindo do criador do Anarquia, eu acho que isso não é nem um pouco coincidência. Do lado do Batman e do Tim, assim, em off, né, o Maurício até me chamou a atenção para a página inicial da quarta parte, né, na edição 621, com o Bruce e o Tim como civis, né, por trás, assim, de um vidro, assim, num corredor de hospital, né, observando o Jack, ele tá entubado num quarto de hospital, você vê a sombra, assim, do nariz para cima de Bruce, né, e a silhueta, assim, projetada no morcego, né, muito simples, né, o traje dele. Eu acho que é um uso, assim, bem engenhoso, assim, do Flash flashback, né? Porque você parte do princípio que a merda já subiu no teto e tudo que o leitor pode fazer é se preparar pro baque, né? Com o Bruce revelando como os pais do Tim chegaram àquele estado. Quer continuar daí, Maurício? Diz aí também teus dois centavos sobre essa historinha, ritual de passagem. Pois é, esse é... Já falei em outros podcasts como eu gosto do Tim Drake, meu Robin favorito, e como eu gosto muito, pra mim essa fase aí toda é ouro em celulose, né? Tendo um papelzinho assim, acabei acompanhando a saga do Batman toda até a queda. Não me arrependo, foi na promoção, mas principalmente esperando sair essa parte aí que é que eu lembro de ter começado a ler e gostar muito dessa coisa ou episódica ou de histórias curtas, né? Como o Dão bem disse agora há pouco. São gibis que não tem gordura. A história anda em 4 edições, tem muito mais volume de história do que 12 edições que um escritor faça hoje, ou até um ano inteiro. Se pegar o Batman do Zdarsky recente aí, a espremer tudo, não tem metade da história que tem nesse volume aí, por exemplo, que a gente tá falando hoje. Adoro como o Bayfold faz essas brincadeiras aí, depois eu lendo o resto do volume, que eu li num tapa também, como eu comentei com você, Luiz. Você vê que o Bayfold faz essa brincadeira da sombra em diversos momentos. Vai ter um momento mais na frente aí, que ele vai discutir, a gente vai falar lá, vai ter um momento que a gente vai ver isso de novo acontecendo em alguns quadros em que o Batman tá questionando ali essa sombra, né, essa escuridão que tem a ver com o trabalho de vigilante, aceitar essa escuridão. O Tim vai questionar como o Bruce acaba de alguma forma sugando também, né, ali tem uma gravidade ali em torno do Batman que suga as pessoas também, e em vários momentos tem essa coisa, a sombra do morcego, a sombra das máscaras nos rostos deles. Isso é bonito demais, bicho. A composição de página do Bayfold, a quantidade de detalhes que tem, né? A arte dele é suja, mas não é tão detalhada assim, mas ao mesmo tempo tem tudo que precisa lá, né? E uma coisa engraçada é como o Anarquia realmente ele regrediu, né? Ele apanha do Tim Drake que começa de carreira agora, depois de ter dado trabalho da Zorra do Batman antes. E uma coisa que, pô, velho, assim, eu tive um orgasmo nerd nesse momento aí, é que o Batman lembra, né, o cheiro lá, o aroma que tem na fita e que o Homem OBA manda pra polícia de Gotham. E o Batman fala, né, tem um recordatório falando que Sherlock Holmes dizia que você não pode conhecer menos de tantos aromas antes de considerar um detetive, ele conhece uma porrada e tudo mais, só que ele vai lá na biblioteca da Batcaverna e puxa um livrinho e estuda melhor pra saber onde é que tá, ou seja, não é só jogar no computador, não usa chat GPT e também não sabe tudo de cabeça necessariamente. Esse trabalho de detetive que liga um pouco mais pro histórias de detetive mesmo, né, mais reais, assim, porra, é divertidíssimo você ver lá o Tim chegando e o Batman tá lá com o livro na mão lendo, né, pra pegar um detalhezinho assim que vai ajudar a resolver o caso. E são 2 quadrinhos, não é nada, né? Não é nada, nada. Tá ali o detalhezinho do bicho, né? É, e você fica atônito assim, porra, que de fuder, que massa, assim. Não é nada, mas tem tudo a ver com o personagem. A hora que ele olha também a centopeia lá, né, no vídeo que ele... Sim, ele amplia o pedacinho. É, ele associa ao Haiti. São detalhezinhos que compõem o personagem, né? Eu já falei já no programa do Anarquia, que eu adoro, pra mim o Batman definitivo, pra mim de visual, é o do Norm Bayfold, né? Quando ele vem voando, quando ele pula, as expressões que ele faz, né? Tendo mascarado, eu gosto demais, cara, assim, eu gosto muito. E essa fase do Alan Grant é realmente espetacular, cara, assim, porque tem muito coadjuvante legal. Eu tinha esquecido da Vicki Vale, né? Ela aparece no primeiro filme do Batman também, né? Assim, que é um negócio assim que se associa assim logo de cara quando você lê, mas ela era um personagem desenvolvido, né? E tem também lá o mendigo de carrinho, tem... É, perninha, o, né? É. O Gordon fumando cachimbo, né? Ele apresenta a Sarah pro Batman, né? Durante esse arco. É muito legal mesmo. Dito isso, eu acho esse desenvolvimento aí, né? Se chove não molha, pro Tim vestir, né? Se transformar no Robin, eu acho ele... Na época eu achava demorado. Agora, então, eu acho demorado e acho confuso, porque realmente tinha um desenvolvimento lá com o Wolfman, depois depois tem toda essa, vamos dizer assim, esse processo que faz ele virar, né, ser aprovado pelo Batman. Depois disso, você vê que assim, ó, ele quer tanto, né, ser o Robin, ou precisa ser o Robin, primeiro por causa dos pais, depois que ele queria ajudar mesmo o Batman numa situação. E depois tem aquela mini, que, cara, eu adoro essa mini, eu até achei que você ia enfiar aí no meio, Luigi, que é aquela mini do... O que Jack que é? Nixon. Isso aí. Essa mini mesmo. Eu adoro essa mini, cara, porque eu acho ela assim... Eu acho que é ela que, pelo menos, foi aí que eu realmente, sabe, aceitei o Tim na época, porque eu falava, caramba, cara, mais um Robin, meu, mais um, e eles assim, né, eu pelo menos vi muito pouco do Jason Todd, muito pouco, né, então eu não conseguia diferenciar assim, um do outro, muito ainda nesse começo, e eles são totalmente diferentes. O Tim realmente, ele foi apresentado pro leitor para ser aprovado como um Robin diferente, diferente do Dick e diferente do Jason Todd. Vamos dizer, o Dick era o exemplo, a perfeição, e o Jason Todd era o completamente errado. E o Tim veio nessa meiuca aí, sendo ele mesmo, né? Sendo muito inteligente. Ele, não é nem inteligente a palavra melhor pra aplicar, né? Pro Tim. Ele é sensato, cara. Ele é realmente, assim, um Robin sensato, ponderado, bonzinho. Mas até o Batman, né? É bonzinho nesses arcos. Ele coloca a mão no ombro do menino, ele chega a ser afetivo, né? Eu ia falar carinhoso, mas não sei se é nesse ponto, não. Mas afetivo ele é, né? Ele expõe, né? Hoje você vê muito pouco o Batman falar pra alguém dos pais deles, né? E acho que ele fala aí, ele fala umas duas, três vezes dos pais. Então eu acho legal, mesmo sendo um desenvolvimento, eu não sei se era a linha principal do Alan Grant, se ele queria fazer isso, ou se ele já pegou a bola rolando e teve que ajustar pra ele, de alguma forma, sendo respeitoso ainda. Eu não consigo, e não fui atrás de bastidores para entender melhor isso. Mas eu acho legal, né? Não é, por exemplo, eu prefiro muito mais o arco da anarquia do que esse. E depois aquela história do Arkham também eu prefiro do que essa origem do Robin aí, né? Essa, uma das origens. Mesmo tendo a questão do Haiti, que eu acho engraçado, tendo, né, a questão assim, de certa forma ela é até respeitosa, mas ela é o tipo de abordagem que tinha no Batman que eu gosto muito. O Batman, nessa época, ele era muito mais super-heróico mesmo, mas ainda assim ele tinha um pé no chão, né? Então essa questão aí do... Ele viajava, né? Ele viajava muito. As histórias do Batman acabavam sendo bem internacionais, né? É, mas o que eu quis referenciar é outra coisa. Eu quis dizer que ele realmente, assim, ó, você podia, por exemplo, num momento, e cabe nas histórias do Batman, sim, né? Mostrar poderes místicos do voodoo, vai. E não é feito desse jeito. Ele fica na berlinda, assim, né? Tanto é que o filho lá do feiticeiro, do homem Obi, né? Ele fica toda hora querendo ver o que o pai tinha no armário, né? E é muito legal isso, cara. A hora que ele abre e vê que é um amontoado, uma maçaroca de pena com lama, com, né? E espaço de encruzilhada. É, e realmente, assim, pro menino que não entende, não tem significado nenhum. Mas pro pai devia ter alguma coisa, né? De ritualística que engatilhava alguma coisa, mesmo que fosse, né, autoconfiança do feiticeiro, mesmo que fosse uma autoafirmação, né, pra ele. Eu acho isso muito... E o menino tava visualizando, né, ele até comenta, ele chama de Baque, né, que é um espírito, ele tava visualizando um monstro, né, e a hora que ele abre, ele fica decepcionado. Realmente que é um despacho mesmo, assim, né. Então, tudo isso eu acho muito, muito, muito legal. Muito legal. O tempo que demora pra acontecer as coisas, e o Batman realmente não sendo, assim, aquela coisa onipresente, super poderosa, ele paga, né, ele suborna na entrada do Haiti, pra ele entrar, ele dá um suborno, né, pra ele entrar com o uniforme. Então são coisas simples que eu acho muito bacana, cara, realmente muito bacana. Mesmo ele embarrigando, sendo, eu acho hoje, relendo, eu acho uma barriga, todo esse chove no molha pra chegar. Tem ainda, acho que é mais pra frente ainda, são as próximas histórias, tem uma capa que eu até adoro a capa, né, que é do espantalho, que você já vê a silhueta do Tim e você acha, pronto, é o Robin. Ele ainda, nessa edição, ele ainda não se veste de Robin, cara. Então, assim, demoraram. Olha, demorar, aquela coisa que tava todo mundo sabendo que ia acontecer, que era óbvio, que tava na cara, demoraram pra executar. Em tempo real, assim, você lendo isso assim, no mês a mês, eu acho que não era uma coisa tão clara, não. E assim, eu não tem muito tempo, assim, que eu li, assim, na íntegra a fase do Jim Starlin, né, do Batman, que é anterior a do Marv Wolfman, e assim, mais ou menos um pouco contemporânea a Alan Grant, né? Se você for pegar os sagas, as histórias meio que se misturam, ficam paralelas. Eu fiquei com a impressão que a construção, assim, o pensamento que a gente tem do Jason Todd é uma coisa assim que foi construída ao longo da mitologia do Batman, mas não por Jim Starlin, não por aquele momento ali lá da de morte em família, o Messias, todas aquelas histórias que não são muitas, eu acho que dá umas 24 edições, 22 edições. Mas assim, o que ficou pra mim quando eu li todas essas edições assim, na íntegra, assim, eu fui lendo, o que ficou muito claro pra mim é que o Jason Todd é um coitado. Ele é um parceiro do Batman que ele sofre muito com um mentor omisso, que o Batman, ele achou que ele conseguiria moldar outro Dick assim, com certa facilidade, e não é isso que acontece. Jason foi um Robin que deu errado assim, muito por causa do Batman, e você vê quando acontece o que acontece com o Robin, o Bruce ele fica devastado de culpa, porque ele sabe que ele foi um péssimo mentor, e toda essa caminhada é uma coisa assim, mais comedida, é uma coisa mais gradual, tem mais cuidado da parte dele, do Bruce, tem mais cuidado da parte do Alfred, ele fica meio como um estagiário, né? É como se fosse um oráculo beta, né? Eu convido vocês a qualquer dia desses, vocês lerem essas histórias, porque se você for ver lá em Messias, o Messias, ele é o herói da história, ele que salva o Batman, ele tá entorpecido, né, lá pelo o reverendo lá e tal, lá no, na historinha clássica lá do Alan Moore, né, que é para o homem que tem tudo, pô, é muito bom a participação do Jason Todd, ele é um bom Robin, mas assim, é o que eu digo, assim, eu acho que é um pensamento assim, construído, assim, por outros autores, não por Jim Starlin. Jim Starlin, ele coloca muito na conta do Batman, assim, por Jason Todd tem dado errado. Não, cara, eu acho que eu vi de outra forma. Quando eu fui ler lá no Saga, eu achava estranho, porque na história do Jim Starlin tava no Batman, né, a mensagem oitava, né, era o Batman sozinho. E quando você pegava o Detetive Comics, né, às vezes tava o Batman sozinho, às vezes tava o Robin. Eu parece que tem alguma coisa errada aqui. Como é que ele aparece numa revista? Na outra, ele é ignorado completamente, né? Ele não, sabe, não é que ele não aparece, não tem nem menção, não é citado. Lá na frente, depois que ele morre, é que o comissário Gordon fala, cadê o outro, né? Sabe, começa a perguntar por ele, né? Porque ele já tinha morrido. Mas antes da morte, ele some, então ele desapareceu. Por isso foi na internet. Eu botei lá, Jim Starlin Robin, né? Aí eu achei uma entrevista dele, da época, se não me engano, apareceu na internet, uma publicação, uma citação, ele dizendo que não gostava do personagem. Não gostava, não é que ele não gostava do Jason Todd, não gostava do conceito do Robin. E por isso ele ignora. Aí o Dennis O'Neill começou a encher o saco dele pra ele, pô, cara, precisa do personagem. Ele existe, vai numa revista e não sai na outra. Aí ele foi lá e fez o que ele fez, né? Ou seja, ele transforma o personagem. Você pegar o Jason Todd antes do Jim Starlin, ele é um cara que tem construção, ele é rebelde mesmo. Ele sabe a situação dele de rua, de perder os pais, ele é rebelde, mas ele não é inconsequente, sabe? Ele não é um cabeça dura que vai lá, tudo bem, né? O Jim Starlin enfia o negócio, a questão da mãe dele, né? Que a mãe dele tá viva, que ele quer subir a mãe dele e o Batman não deixa. Tudo bem, pode ser lá, pra pegar no moderno, um gatilho que disparou dele. Mas ele tá longe disso aqui dali. Na história anterior, ele não era nada daquilo, cara. Tudo bem, não era nenhum Dick Grayson, sabe? Não era o cara mais certo no planeta, não era nada disso. Mas ele tava longe de ser um bicho cabeça dura inconsequente que vai lá, pega pra ir embora pra entre médio e salva a mãe. Tava muito longe disso. O Starlin, pra mim, o Starlin estraga muito ele, sabe? E leva a entender que ele vai morrer, sabe? Isso aqui vai terminar em morte mesmo, porque ele tem que se livrar dele de alguma forma. Se caminha, cara, o cara mete ele sozinho no Oriente Médio atrás de Coringa. Cara, você vai dar em morte. Não tem como fugir disso. Mas eu acho que o Jim Starlin deu uma forçada na mão, assim, na personalidade dele, como personagem. O mundo é podre. Não existe equidade ou justiça, tampouco sentido. Como se repara o que Tim Drake perdeu? Como se reparam a dor e o medo e os anos solitários por vir? Você tira poder da morte? Torna-se igual a mim? Um monstro noturno? Um homem que macula as vidas de todos ao seu redor? Será que é isso que eu quero para ele? É isso que Tim vai querer para si? Agora já mudando de ares, né, com a nossa dupla criativa, assim, capitaneando assim, a mensal do Batman, né? A partir da edição 455 e seguindo na esteira dessa graduação de Tim como Robin até a 457, temos o arco em três partes, Crise de Identidade. Ele sai pela Abril em Batman 24 e 25, também em 91, e na saga do Batman no volume 18. Hoje em dia esse título eu acho que é muito sugestivo, porque é o mesmo da minissérie lá do Brad Meltzer e o Rex Morales, que muitos anos dali traria a segunda grande perda do Tim, né? Que foi a morte do Jack Drake, né? Como acho que é uma vítima aleatória, né? De um assalto doméstico, onde o assassino foi ninguém menos que o Capitão Boomerang, né? Naquele, no seu pior momento, assim, bem longe daqueles momentos de glória lá no Esquadrão Suicida lá do John Australia, né? Mas isso é outra conversa. O que importa pra gente é que, nesse momento, né? O Tim tá num inferno astral, né? Com um pai em coma e o funeral da mãe pra ocorrer logo mais. É Natal em Gotham, né? E paralelamente, assim, começam a surgir relatos, né? De casos aleatórios de violência, né? Com gente comum repentinamente espancando e, às vezes, assim, assassinando desconhecidos, né? Eventualmente, a investigação vai bater a porta do armazém onde o espantalho tá produzindo drogas, né? Que despertam esse tipo de fúria, né, e tem sido, assim, absorvidas em cartões de Natal enviados, assim, pra pessoas também aleatórias, né? Então, assim, o Tim, ele chega primeiro nessa edição, mas antes de alertar o Batman, né, pra a identidade do criminoso, né, o Batman, ele já havia chegado, né, ao esconderijo lá do espantalho e sido emboscado, né? Então o Tim tinha ordens, né, pra não interferir, mas sabendo que se ele não fizesse nada, era provável que o Bruce ia se dar mal, né? E assim, pelo recordatório, ele sabe que tava jogando no lixo, assim, qualquer chance de virar o Robin, mas como a gente vê no final, assim, o respeito do Tim, assim, pelo uniforme do Robin, né, pelo legado do Robin, né, acaba fazendo, acho que, toda a diferença, né, e ele se torna o terceiro, né, o terceiro menino prodígio, né. No fim, assim, a gente tem uma página dupla, né, com ele com o traje, ele é redesenhado não pelo Breyfogue, mas sim pelo Neil Adams, e eu acho que é aquela coisa, né, depois que você acerta, assim, encher, assim, um uniforme como esse, né, você acho que você desiste, você não tem mais que fazer redesign nenhum, né? Pra mim, acho que até hoje é o visual definitivo, assim, do Robin, assim, ela bota ninja, né? Aquela calça verde, né? Capa com aquela dupla face, né? Preta e amarela. A máscara, diferente daquela da original, ela era preta, né? Agora é verde, né? Tem um R estilizado, eu acho que é a perfeição, assim. Mas e aí, Maurício, o que é que você me diz sobre essa crise de identidade? É a que vale? Faz tuas observações sobre esse caso do espantalho que acabou consagrando o Tim como Robin. Você gosta dessa historinha? É, eu confesso que eu não lembrava muito dela. Eu acho que em algum momento aí de releitura eu pulei ela, porque eu tinha a vaga lembrança dela, mas não lembrava de muita coisa. Então, praticamente li pela primeira vez de novo. E ou é o Alzheimer chegando mais cedo mesmo, pode ser também. E eu gostei demais. É uma história de investigação, beleza. Tem um momento ali que você já mata que é o espantalho mesmo e tudo. Ou, assim, deixando alguém, as pessoas loucas de alguma forma, parece ser uma droga ou alguma coisa na máscara, enfim. Aí ele vai entregando as pistas ali e você mata, ah, deve ser espantado isso aqui, beleza. Mas não tinha graça da história, de jeito nenhum. Ela é muito bem escrita, tem muito boas sacadas aí. E assim como vocês estavam falando aí da outra história que diferencia o Tim dos demais, né, por conta dessa coisa da obediência e tudo mais, ele é até mais obediente do que o próprio Dick, né? A gente vê sempre aí a história, ou a retcon, ou a história da época mesmo que eles brigam, a própria cisão ali deles, na qual o Dick se tornou Asa Noturna e tudo mais. Enfim, não tiver um Tim que é mais joga em equipe ali, respeita mais o Batman, sabe que precisa aquela. De toda forma, acho que a própria noia do Batman, né, de não perder mais ninguém, entrou na mente dele de uma forma positiva. Ele diz assim, beleza, eu tô estagiando aqui, não tenho estabilidade no cargo ainda não, eu preciso me garantir. E ele quer mesmo, né? Ele é a opção dele, apesar de rolar essa sombra aí da coisa da tragédia pessoal e tudo mais, mas ele quer, ele tem esse interesse mesmo. E aí quando você vê esse visual do Neil Adams que cria pra ele, bicho, pronto, esse é o Robin, sabe? Dá um estalo assim, uma chave que vira, e ele é o Robin pra mim. Eu discordo do Reginaldo, aí ele falou da minissérie do Robin, ele, Chuck Dixon com Tom Lyle, eu não gosto não. Acho boba, assim, bem abaixo disso aqui. Acho que o Alan Grant faz mais pelo Tim, muito mais até do que o Wolfman faria, caiu eu. E quanto à história em si, é legal porque o Alan Grant é o Dick Wolf, né, dos gibis daquela época. Ele pega muito o tema que estava em voga no momento, né, de viola. Ele tem isso, tá lá da Inglaterra, 2000 AD, enfim, que muita história é isso, né? São parábolas sobre acontecimentos, sobre pensamentos da época, comportamentos. Ele tem essa questão da violência urbana, violência sem sentido, né? E joga ali a parte super-heróica com o espantalho e tudo mais. Mas ele faz uma história bacana, muito bacana, assim, começa com o ponto de vista da Vic Veio, né? Enfim, vai estar avistando os mendigos, joga para o Tim investigando também, ele ainda naquela coisa do precisar se concentrar, para usar os ensinamentos ali para meditar, até o Alfred ali no canto também, aí às vezes lembram, né, essa época o Corcunda lá da Batcaverna, esqueci o nome dele, ele... O Harold. Harold, isso, que é o cara que inventa, né, os equipamentos do Batman. Inventa equipamento e fica vendo novela na Batcaverna. Com o Alfred, né, que começa reclamando e acaba se empolgando. O Alfred eu já esperava que ele visse novela, né, de tarde, assim, a hora que o Batman tá... Alfred assina a Globoplay, assinava, né, até morrer. Coitado, a Globo perdeu aí esse assinante. Agora, a forma como o Tim obedece também diferencia, eu acho que diferencia dos dois, como eu falei aqui. E quando você tem o visual, então assim, pelo esse é o Robin. É um Robin que é um cara mais investigativo, mais cerebral, menos acrobático, menos furioso, mas um cara que... Ele é o sobrinho que mexe com essas coisas de internet, né? Do Batman, porque o Batman lá vai largando ele lá. É o Robin de Feira da Filta, Reginaldo, que fica mexendo lá no computador. Porra, essa porra não funciona. Ele é todo comportadinho, cara. Realmente ele passou, ele ficou realmente como trainee primeiro na Batcaverna, né? Agora o Luigi falou, eu não sei se... Eu entendi, é claro que isso daí era assim, a partir do momento que apareceu o Tim, era certeza que ele ia ser o Robin. Hoje, às vezes é uma coisa que a gente até tá contaminado pelos dias de hoje, que você chuta uma árvore aí na rua, cai uns 10 Robin, assim, né? Mas naquela época não era assim. Não tinha tanto personagem novo aparecendo, né? O que eu acho é que, assim, talvez antes disso, né? Ou eles falaram, né? Ó, nós tivemos... Deu uma trabalheira pra matar aquele Jason lá. Fizemos, né? Telefone fake. Deu trabalho pra tirar. Agora vocês vão querer trazer de novo, né? Um Robin. Eu acho que fizeram a coisa bem comedida, bem devagar. Eu acho muito legal uma hora que o Tim fala, né? Quando ele vai salvar o Batman. Primeiro que o Batman tá de ponta cabeça, né? E aquilo lá que eu falei. É uma arte fabulosa, cara. Você vê a expressão do Batman por trás da máscara. Ele reclama que o sangue tá na cabeça dele, porque ele tá de ponta cabeça, né, cara? E o Batman é uma pessoa normal, um ser humano. Mas o que eu acho legal é que o Tim fala, ele pergunta pro Tim, primeiro ele zonza o atordoado, ele chama, acho que é a primeira vez que ele chama o Tim de Robin. Depois ele tá consciente, normal, ele realmente chama ele de Robin, mas antes ele fala, por que que você não vestiu o uniforme? Porque o Tim tá com aquele gorro do Homem-Aranha, né, tá vestido de Homem-Aranha baixa renda, né, tá com uma roupinha assim, normal, e o Batman pergunta pra ele, por que que você não usou o uniforme? Ele fala assim, é que eu fiquei com medo de, se eu fracassasse, eu desonraria o uniforme. É, isso é foda. Cara, isso é de uma humildade, assim, né? E ele tá usando o bastão dele, né, vocês repararam, ele parte, né, pra esse resgate lá, ele tá com aquele bastãozinho dele, que é a marca característica do Tim, né? Então, que eu achava que ele tinha aprendido a usar isso naquela mini. E não é, na minissérie ele pega a funda, né? Não é o estilingue, é a funda mesmo, aquele que gira, né? E atira. E eu achava que o bastão era dessa minissérie, por isso que eu fui até olhar ela. E não é aí que aparece mesmo a primeira vez. Então, um desenvolvimento lento, é em banho-maria, assim, que o personagem está sendo desenvolvido. É interessante, eu acho que hoje eu também, talvez na época, meu entusiasmo seria muito maior. E eu acho que até foi, que eu me lembro, acho que até foi, né? Porque ele visualmente mesmo, o uniforme é muito legal, né? Ele é um Robin bacana. Também acho, viu, Luigi, que não acertaram em cheio, é que o antigo era muito ruim. Qualquer coisa é uma melhoria perto do antigo, porque o antigo é muito datado, muito ruim. É um menino de sunga, é impróprio, né? O sapato de elfo, tudo errado, né, cara? Assim, então não tinha... Qualquer coisa que fizesse, meu, melhoraria, né? Mas é muito bom o uniforme. Mas aí vocês vão achar que eu tô pegando no pé do Luigi. Quando o Luigi fala que o Jason é um bom Robin, de fato ele é. Mas ele é o pior de todos, né? A verdade é não, essa. Não, ele é o pior, claro. Isso eu concordo. Você põe numa escala, ele é o pior, né? Porque... E agora, assim, eu... O que eu quis dizer é exatamente o contrário, né? Na época eu achava de... Talvez eu tenha me empolgado mais com o Tim. Mas hoje, cara, eu adoro o Damian, né, meu? Adoro, assim, adoro. Eu não vou falar que é o Robin Robin definitivo, porque tem o Dick, e o Dick é, né, é a essência do Robin, né? O resto é só a derivação. Talvez você adore por causa do run dele, lá, talvez do Peter Tomás, do Grant Morrison, mas hoje eu acho que os quadrinhos que estão hoje do Batman, eu acho que ninguém tem o direito de gostar de nenhum Robin. Nenhum, assim, tem um desenvolvimento como, por exemplo, desse, você vê que o Robin realmente é um coadjuvante da revista do Batman. Hoje em dia, a revista do Batman é uma revista sem coadjuvantes, é só aquele protagonismo exacerbado do Batman. Ele não tem mais espaço pra ninguém, né, nas histórias do Batman. Então, assim, por isso que é tão fragmentado. Vai ter revista do Robin, revista de vários, não sei o que, no Batgirl, de não sei o que e tal. Mas, assim, o que importa, assim, esses personagens aparecendo, assim, e sendo construídos dentro das revistas Detective Comics e Batman, não tem não, velho. Não tem não. Hoje em dia, assim, você pode gostar por causa dessa época. Hoje em dia, eu acho que quem tá lendo gibi hoje do Batman não tem mais essa percepção, não. Eu acho que eles até foram felizes com todos os Robins, né? Porque um é diferente do outro. Vamos dizer que o Jason é muito próximo do Dick, né? Assim, até resolverem queimar ele, falar que ele era, né, estouradinho, que ele era nervoso, que ele é impetuoso e tal. Antes disso, ele era muito parecido, cara. Muito, muito, assim, foi o que você falou. Tem aquela história do Moore que ele, se você falar que é o Dick, não tem problema nenhum. O comportamento é o mesmo. Mas depois que passou isso, vamos falar assim, olhando em retrospecto, ele é o Robin, vai. O Robin, mas o Jason, morreu, ele dá uma olhadinha diferente pra Mulher Maravilha lá, viu? Mas não esqueça que o Dick, né, meu, tem uma reputação a zelar aí com, né, na DC, né, meu, assim, então faz parte do Robin isso, né, meu. E o Tim também não fez pouco, hein, meu. O que eu acho é que cada um tem uma personalidade própria muito, muito, assim, marcante, né. O Dick é o primeiro que se desenvolveu, que cresceu, né. Eu acho que o Jason é realmente, tem que ser um Robin que falhou, né, mas isso daí ele até deu uma volta, né, hoje tem uma história própria. O Tim, eu acho realmente assim, que o Tim é aquela coisa assim, ó, agora eles vão começar a errar. E não erraram, acertaram realmente em cheio. É um personagem que ele é cativante, ele é muito legal. Ele é o Robin de uma geração inteira. E aí chega o Damian, cara, que assim, que tinha tudo pra dar errado, né? Ele tem tudo pra ser errado, né? Pra ser mais uma cópia, pra ser um Robin antipático, e ele não é, cara. Ele é realmente, assim, eu falo a verdade, é o que eu mais gosto. O Damian é o que eu mais gosto mesmo, assim. E gostava muito mais quando ele atuava do lado do Dick vestido de Batman. Assim, pra, você falou a fase do Morrison, né? E depois a fase do... esqueci o nome. Tomasi. Isso, do Tomasi, que é boa pra caramba, né, cara? Tem depois o Super Filhos e tal, tudo, mas o que eu gosto realmente é ele junto com o Dick, porque eu acho que ele é muito legal, né, cara? Assim, eu tô que nem o Mauro, assim, né? Esses parceirinhos realmente hoje me irritam muito, né? O Batman levar os filhos, né? Que agora ele tem uma filharada, né? Na lanchonete, cara, assim, né? Isso é um quatro Robin, um monte de Robin, assim, né? Até o Jason volta e também vai pra lanchonete. Eu acho que isso daí não tem nada a ver. Mas, dito isso, se tem um sidekick que ganhou espaço e tem mérito e é uma coisa icônica, é o Robin, né? Então é um personagem bem interessante. Se bem trabalhado, ele é muito, muito interessante. Inclusive de atuar junto com o Batman, hein? Ó, que não é minha preferência também. Mas tô com o Stalin aí. Mas você vê que histórias bem feitas dos dois são bem legais, né? Agora deixa eu nanucar aqui e discordar do nobre amigo. Eu não diria que o Jason é o pior, porque da onde é que a gente conhece... Aí é uma pergunta honesta mesmo, tá? Uma pergunta desconhecida. Da onde é que a gente conhece o Dick como Robin? Né? Só no Novo Titã, né? Porque no pós-crise, o Robin já é o Jason, né? Então ele reconta a origem dele de novo. Então, verdade. A gente não viu o Dick atuando com o Batman. Só dele não ter morrido, ele já é melhor. Assim, sabe? Só dele não... Por isso que eu tô nanucando. Agora o Reginaldo Robin Lee fieldou, assim, mas eu vendi mais. Só dele não ter morrido, porque assim, não é que ele é ruim, eu concordo isso com o Luigi. Não é que o. Cara, eu não acho o Jason ruim também. Só que se você tem que fazer, né, uma graduação aí, você vai pôr o Dick como primeiro, porque ele é o primeiro, né? Não tem jeito, não tem mais o que fazer. Só dele ter, assim, dele não morrer, dele ser o parceirinho, dele ter atuado junto com o Batman, não morrer, que já é um negócio incrível pra uma criança, né? Que o Batman não usa de alvo, né? Porque tá de amarelo, não morrer, né, meu? Então ele já superou isso. Aí ele superou o próprio Batman, né? Que ele ganhou, ele cresceu, ele criou uma personalidade própria. Então você põe ele em primeiro. Aí você põe o Tim em segundo, porque o Tim é muito bom. Sem clubismo, seria o Tim o primeiro, né, meu? Assim, a verdade. Então você põe o Tim em segundo. Aí você põe em terceiro o Damian, porque é o diferente, ele é o oposto de todos. Ele é o desgraçado, ele é o que tem tudo pra dar errado e faz, né? Ele, por mérito próprio, ele se... Não é regenera a palavra, mas ele se redime, isso, a palavra é essa. Ele se redime, aí ele controla, vamos dizer, uma natureza agressiva demais dele, né? E eu gosto demais do Damian. Aí você põe, por último, o Jason por causa disso, porque realmente fizeram a caveira dele, mais do que até do que ele merecia, porque ele realmente tinha uma certa impetuosidade, mas que era até divertido. E aí você põe ele por último, não tem o que fazer, né? Eu não tô nem considerando lá a salteadora, essas bobagens eu não tô considerando, né, gente? Dos quatro, você coloca o Jason em quarto, pra fazer o quê, né? Morreu, perdeu. Os fãs dessa salteadora vão cancelar a gente, viu? Agora você falou do uniforme dele, né? Do Tim. Se a DC segura o Tim por 4 anos, né? Você ia gostar do uniforme dele. Ia estar cheio de pochete, né? Ia andar com a metralhadora, aí você ia gostar, né? Você pode ver que as alterações também são felizes, né? O capuzinho, né? Que o Damian tem é muito legal também, né? Combina também com o Robin, né, meu? É um detalhezinho, assim, visual até pra diferenciar eles. Apesar que eu acho o Damian sempre o mais baixinho de tudo, mais baixotinho, assim, de todos, né? Porque ele é criancinha mesmo, né? Então, eu acho o capuz também, cara, um acerto muito legal. Eu lembro do Tim na revista dos Titãs. Inclusive uma capa, acho que a capa é do Pérez, não é? Que, assim, é muito marcante. É do Pérez. E bonita pra caramba, né, cara? E a hora que você vê o uniforme dele, eu realmente, assim, vou te falar, de tudo isso, assim, eu não lembro de tudo. Igual o Maurício tá falando, eu não lembrava da história anterior. Essa agora, eu lembro um pouquinho mais. Pronto, eu volto àquela questão que você falou, você esperava que o Tim fosse virar o Robin. Cara, eu li essas histórias na época, eu não tinha essa impressão, bicho. Sabe o que é que eu pensava? Pode ser mais inocente possível, mas eu pensava na época, assim, que ainda havia uma chance do Asa Noturna se abandonar a identidade dele e voltar a ser Robin. Talvez um Robin mais maduro, porque eu tinha aquela visão daquele Robin, não lembro qual era a Terra Alternativa, que ele é Robin até mais velho, né? Eu lembro que era da crise, alguma coisa. Se já, mas se eu tivesse aqui, ele dizia qual era. O Robin da Terra 2. Terra 2. Tinha a impressão que o Dick seria Robin até o final, sabe? Eu não tinha, bicho. Eu não pensava. Pronto, eu achava que tinha ia ser outra coisa. Não o Robin. Cara, mas sabe por quê? Cara, era uma afronta o Dick adulto, cara, de sunga e sapatinho de elfo, cara. Não, era, mas ele, claro que ele não ia voltar a usar sunga, era, né? Mas era assim, eu achava que ele ia voltar a ser Robin. Eu tinha isso comigo ainda. Era agressivo, cara, no Titãs, o Dick marmanjo, cara, de sunga. Na verdade, nem era sunga, né, meu? Acho que eu nunca tinha passado pela minha cabeça. Uma hora o Dick tira o uniforme e ele tá com um colan, cara, assim, uma roupa de, sabe, uma peça inteira, não é só a sunga, é pior ainda, cara, assim, é horroroso aquilo lá, cara, assim, então não tinha jeito, não é um uniforme de adulto, tanto é que o Robin da Terra 2 aí que você tá falando, ele não usa essa roupa, cara, ele sabe, o bom senso chegou, acho que com 30 anos pra ele, mas chegou, não, né? Não, bom senso não, ele é uma leg amarela, porra. Não tem problema, nada é pior do que perna de fora, cara, e perna depilada de fora, e sapatinho de elfo, não, por isso que eu falo, o uniforme do Tim é maravilhoso, cara, mas o que fizesse, a roupa que ele foi lá salvar o Batman do espantalho é melhor do que o uniforme do Robin original, assim, pros dias de hoje, assim, né, pros dias de hoje que eu digo, o Robin da era de ouro, eu tô falando, tô comparando com isso, né, porque realmente, assim, é um uniforme muito estranho, cara, é muito esquisito, sem calça. Parece que a criança foi correndo. Sabe criança que vai pra escola, que o pai enche o saco e fala, vai de qualquer jeito, vai assim, vai, like, vai de cueca mesmo pra escola, assim, meu. É o Dick isso daí, cara. É muito ruim, é um uniforme assim que pra criança pequenininha é engraçadinho, mas começou a crescer e fica desconfortável, né, meu? Imagina, cara, que o Batman, eu não sei como as pessoas têm coragem de falar que o Batman da TV, cara, cara, é sério, meu. Porque o Robin da TV, cara, além dele usar a sunga, ele usa uma meia calça, cara. O Reginaldo hoje tá com skin de Mauro, viu, velho? Não, não é não, cara. Não é não. Eu gosto do personagem. Foi o que eu falei. Eu gosto do personagem, eu gosto do conceito de sidekick nesse caso. Mas eu acho que realmente, assim, porque é impressionante o que uma calça faz diferença no uniforme do Dick pro Tim, assim, cara. Tem que lembrar também que o Reginaldo é paulista. O paulista não usa sunga, ele usa bermuda na pé. Então ele é contra a sunga. Até um ponto aí, hein, meu. Ei, Deusinho, você não comentou sobre essa história, que você gosta dela, dessa graduação do Tim, do uniforme, e aí? Cara, eu gosto muito, eu não entendo essa birra de Reginaldo não, sabe? Assim, e tem outra coisa, né? A Abril salvou a gente, né? Porque como a Abril lançava 2x1, né, então fica menor o tempo, né? Você imagina, agora aí concordo com o Reginaldo. Você lendo isso, esperando 8 meses pro cara vestir uniforme, o cara tá de saco cheio já, né? E ele ficava olhando, eu não sei como o Luigi foi enganado, o menino Luigi foi enganado na época, porque o Tim, cara, ficava que nem, sabe, televisão de cachorro, aquela que fica virando frango, ficava... Exatamente, né? Vou vestir, né? O Alfred chega e fala, mas achei que você tava na sua cama, ele tá lá babando no uniforme. O Batman chega da missão, ah, você tá aí? Cara, pô, como que o cara não vai virar o Robin, meu? Ele tá com... Tem um seria muita sacanagem, uniforme, cara. Seria muita sacanagem com ele se não virasse. Não, mas é o que eu falei do outro, eu gosto desse... Tudo bem, é assim, se você pensar em construção, tem, cara, não precisava ficar tanto tempo pra culpar, sabe? Veste esse uniforme. O Jason foi muito rápido, né? O Jason roubou com 2 semanas, tava vestindo uniforme, né? Mas eu é porque o texto do Alan Grant é muito bom, cara. Você vai, sabe? É como o Maurício falou no começo, né? Você lê de uma tacada só, bicho. Você não consegue largar esse troço, não. Você vai embora, vai. Você vê, já leu 5, 6 edições do nada, assim. Você fala assim, vou ler só um agora, né? Você lê 4, assim, na sequência, sabe? Porque é muito bom, bicho. É muito bom. Ó, só dos meus 2 centavos aqui sobre essa questão do Robin, eu ia comentar mesmo, esqueci. Eu entendo desde o final de Um Lugar Solitário pra Morrer que o Tim foi a apresentado ali como o novo Robin, até porque a teoria toda da história é que o Batman tava desequilibrado sem o Robin. Ele entra na história e tudo mais ali e vai comendo ali pelas beiradas nesse sentido. Tanto que ele tá sendo treinado realmente, né? O Batman aceita que ele seja o próximo Robin, mas ele vai ser treinado. Não vai, ele vai cometer os mesmos erros que ele cometeu com o Jason. Por isso que ele tem esse estado probatório aí gigantesco. Eu acho que até justifica. Concordo que pode ter se demorado essa história da traição de cachorro realmente, né? Toda hora ele tá lá olhando e com medo de morrer igual ao Jason, mas... Assim, pra mim é até certo. Desde Um Lugar Solitário pra Morrer, no finalzinho ali, ele vai ser o Robin em algum momento. Esse terceiro segmento, assim, do nosso recorte, não é exatamente um arco, mas oficialmente acaba sendo as 3 primeiras histórias do Alan Grant com a participação do Robin como o novo parceiro do Batman. São elas a Batman 465, 466 e 480, né? Pela Abril, tô vendo aqui, a primeira sai em Novos Titãs 85, né? A segunda tá dentro da primeira mini do Robin, né? Em meio às histórias do Chuck Dixon. E a terceira é inédita, né? A Abril pula, né? Nas sagas da Panini saíram nos volumes 21, 22 e 29. Sobre a primeira mini de 3, né, do Robin, ela começa exatamente da cena em que vemos, né, pela primeira vez o Tim como Robin, né, naquela splash page do Brave Fog. É do Chuck Dixon e do Tom Liner, né, como vocês falaram. Assim, eu acho que se você tem uma splash page foda como aquela do Brave Fog, irradiando assim, a atitude, né, aquela presença de espírito do Robin, né, ele tá bem confiante ali. E no momento seguinte você vê o Tim todo cagão, né, inseguro, achando que ainda não tá preparado. Um comecinho dessa minissérie do Dixon, né? Eu acho que é que nem o Luke Skywalker lá no final do Despertar da Força, assim, jogando o sabre lá no despenhadeiro no começo dos Últimos Jedi. Bicho, eu acho bizarro aquilo. Eu também não gosto dessas minisséries do Chuck Dixon. Eu adoro o Chuck Dixon nessa época. Mas, assim, eu acho que quando você envelhece e começa a gravar com o Mauro, né? Você acaba sendo também contaminado com essa animosidade dele, com o gibi da adolescente. E se o Mauro irritar algum dia, assim, algum superior ali dentro do Ministério Público. Eu acho que o castigo dele vão botar ele numa. Pra tomar conta de uma vara da infância e juventude, né? Eu acho que ele ia murchar. Mas assim, o que eu quero dizer é que o Alan Grant ele transforma, né, o Tim num ótimo coadjuvante, né? Com um bom arco narrativo, assim, numa jornada do herói que eu acho que não é pau molenga, né? Na primeira história, essa estreia, ele chega a patrulhar sozinho, né? Enquanto o Bruce ele precisa lidar com uns jovens lá que ele vê que estão partindo para a criminalidade, embora a Fundação Wayne esteja financiando os estudos deles. Já nessa segunda, o caso é, acho que até mais contemporâneo, né? O título é bem sugestivo, né? Acabaram os heróis, o Batman e o Robin, eles perseguem os mafiosos e aí a fuga deles termina assim num parque temático exatamente sobre heróis, né? E por acaso, assim, no meio do alvoroço, temos um adolescente com um rifle, né? Prestes a abrir fogo, né? Contra alguns alvos específicos lá de uma gangue. Uma vingança pessoal, né? E é o Tim que tem que dissuadir esse rapaz de fazer bobagem, né? A terceira história eu comento daqui a pouco, que eu sei que o Maurício é fã desse comecinho do Tim como Robin, né? Comenta aí, bicho, teus destaques. Ah, cara, meu primeiro destaque de todos é essa capa aí da Batman 465, que é o Batman com Robin, né? Não é Batman e Robin, é com Robin, do Bayfold, que é o Batman, assim, envolto na capa, o Robin na frente, uma luz assim, né, sendo jogada sobre eles, e os morcegos em volta. Pô, essa capa é maravilhosa, assim, foi a capa, inclusive, não foi no Brasil, né? Que foi em Nova Titãs 86, eu acho que eu comprei numa promoção na banca. Eu nem comprava Titãs na época, eu pegava emprestado às vezes do meu vizinho da frente, já contei essa história. Essa eu acabei comprando, tá naquela promoção de 2 gibis, né? Pacote juvenil, 2 gibis por R$1,50, R$1,30. E achei legal a capa do Tom Gummidge, né? Eu acho que o Jericó gigante, assim, com os Titãs pequenininhos na mão e tudo mais. E achei ela bacana, o traço, que é esse monte de herói, não conheço. Eu comprei e tem essa grata surpresa desse gibizinho, que é a estreia do Tim, né? A noite de graduação dele, por assim dizer. O equivalente àquele The Gauntlet do Dick, né? Desenhado pelo Lee Wicks, que também é uma historinha muito, muito massa. Que a capa já foi usada aqui até no melhor do Batman pela Abril. Acho que também tem muito a ver isso, assim, essa minha coisa com o Tim, né? Porque parece que, assim, eu tava lá no comecinho, sabe? O começo oficial mesmo dele, essa noite de estreia dele. E é muito legal que ele já começa, assim, sobressaindo. A gente tem um recordatóriozinho, de novo, né? Como a gente comentou da coisa do Batman pesquisando na Batcaverna, né? Coisa simples, dois recordatórios, só que ele fala, né? Que o Batman fala que eles estão em sincronia e tudo mais, e o Batman fala assim, né? Mas ele está se saindo bem, estou me sentindo bem com isso, quase como se uma parte minha estivesse faltando. Muito desse conceito mesmo do que o Robin vai equilibrar o Batman e juntos, né? Eles são uma força maior dentro de Gotham. O Tim já começa ali tendo uma decisão bacana, né? Que é só assustar os meninos, e aí o Tim vai atrás de uma pessoa, uma mulher que tá sendo assediada por um cara da noite. E a gente tem a estreia desse bastão dele, né? Que eu achei isso genial. Acho que, de certa forma, o Chichester foi imitar isso lá no Demolidor de Armadura também, né? Que os bastões se conectam e estendem. O Asa Noturna vai usar os bastões depois disso aí, inclusive, né? E aí, acho que o Chichester misturou as duas ideias, as duas armas pra fazer essa aí. É, aqui que a gente tem a cena da novela, né? Do Harold assistindo novela e o Alfred também assistindo com ele. E o Tim vai seguindo ali a noite dele. A gente tem lá ele encontrando pela primeira vez também o Gordon com a Essen, né? Com a Sarah. E ele vai ser há quanto tempo, filho? Pensei que você não voltava mais, uma coisa assim, né? Ele disse, achei que foi, mas voltei agora. Não, assim, não é uma apresentação do novo Robin, né? É o Robin que voltou. Isso é bem legal também. Eu acho que essa é uma história que vai andando pra frente de um jeito muito legal. De novo, é um episódio. Acaba juntando todas as histórias aí, porque aquela mulher que o Tim salvou no comecinho acaba indo atacar um cara na festa que o Bruce tá e tudo mais. Então é rocambolesco, gibizesco, mas funciona tão bem que você não questiona, pô, tinha que ser, ele acaba salvando uma mulher maluca que vai atrás e vai ameaçar. Não importa, a história é bem contada, a arte é muito boa. E nessa segunda história, acabaram-se os heróis, né? Acabaram os heróis, já é mais bem aventuresca mesmo, já tá. Já pegou ali o gás da dupla, né? Seguindo as noites. E acho que lembra um pouco até, Luigi, acho que é uma certa homenagem até às histórias dos anos 70, né? A máquina de escrever gigante e as coisas todas assim, pelas apresentações, as atrações do parque que tem aí. Aí tem um animatrônico, pô, eu só me lembrei daquele Jazão e os Argonautas com aquele animatrônicozão do Minotauro lá atacando. Tem até o Mike Tyson, um animatrônico do Mike Tyson dando um socão, tentando dar um socão no Batman. É uma história tensa também, né? O cara que mata que atira no criminoso, acaba sendo também um cara que tem que ser salvo do suicídio, enquanto o Batman vai até lá dos demônios, sangues jovens, os demônios é outro, lá, sangues jovens, é ótima tradução. E, de novo, né, o Grant vai fazendo um malabarismo ali com todos os elementos da história pra amarrar tudo no clímax. E se a história acaba do nada, né, só com o Batman indo embora, ele recusando a proposta do dono do parque, ao mesmo tempo, assim, a história já contada, já foi legal, ter o Tim saindo, indo embora com o carinha lá, que tava querendo se matar também, né, salvo o cara e tudo mais. E, inclusive, uma coisa que eu queria comentar aqui pra fechar aí essa história. Alguns anos depois, sai a série animada, não muito tempo depois, sai a série animada, né, Batman Desenho da TV, que todo mundo adora, não tem como não gostar. Se você não gosta, você tá errado. E eu vejo muito do traço, beleza, um estilo diferente, tudo mais, mas muito do Batman, aquele armário, né, aquela sombra, assim, e tudo mais, vindo do que o Ben Folds fazia nos gibis. Pode não ter essa orelha pontuda toda, pode não estar tão mauzão assim, mas dá pra ver muito dessa coisa da capa se mexendo, né? Você só vê a capa, só vê a sombra, só vê um armário assim, com asa de morcego se mexendo. Isso é muito do Boyfogo. No desenho, o Robin é o Dick, mas o visual, a atitude, a aptidão com o computador e tudo mais, é do Tim. Então, assim, é um Robin que fez sucesso. Não é só o Robin no momento, é um Robin que é querido, mas ao mesmo tempo que tinha que honrar a questão do Dick, né? Ser o principal e tudo mais. Aí já não sei se foi mandate, se foi uma opção da produção. Mas o Tim aparece. Ele é o segundo Robin nessa história, né? Não tem um Jason Todd no desenho animado. Quando vi as novas aventuras de Batman e Robin, é ele que é o Robin. E o Tim é o Robin. E o Dick já aparece como Asa Noturna, com aquele rabo de cavalo, né? Sem dúvida, é um personagem que conquistou. E eu acho que muito disso vem não só da origem, né? O Lugar Solitário pra Morrer é um gibi bem legal, sim. Mas o Wolfman vai mais tranquilo ali na construção do personagem. Mas o que o Alan Grant faz, assim, ao longo dessas edições aqui, com o Tim, de amadurecimento, de crescimento, de se provar ser um Robin digno, faz toda a diferença pro personagem, pra ele ser querido pelos leitores até hoje, né? E aí, Dan, quer comentar essa estreia do Tim? Não, o que eu ia dizer é que aí todo mundo lembra, né? Cara, eu também tava com o Maurício, cara. Se eu li as outras, lá, a enrolação lá de Reginaldo, eu não lembro não, cara. Agora aqui eu lembro, né? Aqui todo mundo lembra, né? Até porque é capaz de ter lido umas 3-4 vezes em formatos diferentes, né? Isso não sai naquelas revistinhas da Abril, não. Aquelas, tipo, o melhor de Batman, não. Essa 465 da capa aí que o Maurício falou, a Abril encadernou a primeira minissérie lá do Tim, né? Lá do Chuck Dixon. Aí isso. Botou essa história como a última, sabe? Ela saiu duas vezes. Ó, pelo isso. Que eu... Essa eu não sabia, não. Pelo que o Guia dos Quadrinhos está falando aqui, só saiu mesmo em 985, eu falei 86, peço perdão. Ah. E saiu do Saga do Batman 21, que usa essa capa agora. Capa da 985 realmente é aquela que eu falei, do Jericó malzão lá com os titãs na mão. Mas aqui não tem essa referência, não. É de tanto ficar relendo, sabe? A gente acha que saiu outro canto, né? Eu lia tanto esse troço, velho. Porque é muito... Eu acho muito bom, velho. Eu acho aí que é tudo bem. Eu não lembro das outras, mas se você pega na sequência que a gente fez, eu vi, cara, agora sim chegou onde queria, né? Sabe? Começou bem, sabe? Então, você pode até relevar nas outras 8 edições que não acontece nada, né? Não sou nem 8, são 7, né? Não acontece nada, de que, cara, não precisava demorar tanto, mas quando começa, cara, fica muito bom, porque é a mesma coisa de novo, né? O texto é muito bom, mas o que eu tava pensando também na questão da arte, eu queria ver se fica o que vocês acham, né? Me parece que nesse momento aqui, o Norman Brayfogle, ele não tá... Não é que ele tá mais realista, mas ele tá mais comedido, né? Ele não tá tão... Não é nem caricata a palavra que ele tava antes, mas, assim, o traço dele tá mais sóbrio. Eu acho que essa é a palavra, sabe? Aí não tem aquelas coisas que ele tem, sabe? Você bate olho, assim, em algumas cenas. Cara, isso aqui é o Norman Brayfogle. Inclusive, pelo que ele falou na anarquia, né, do Batmóvel, que é muito bonito dele, é muito massa. Mas, assim, eu acho o traço dele, assim, tá mais... Não tá tão... Tá mais sóbrio, sabe? Em relação ao que ele vinha fazendo antes. Não sei o que vocês acham. Eu acho que o auge dele, assim, daqui a pouco a gente vai conversar, eu acho que já é além de Shadow. Acho que ali ele já tá, assim, é o Batman definitivo dele, assim. Eu acho que ele já tá em paz com o estilo dele. Eu acho que ali não tem mais aquela evolução, assim, de tentativa e erro. Eu acho que ele já, assim, tá o controle completo, né? Mas é engraçado, bicho, que eu tava pensando, assim, eu li algumas histórias à frente de Shadow of the Bat. Chega um momento que começa aqueles estudos de colorização digital. Eu não sei se foi no caso da época da Abril, tem algum problema de impressão, porque a gente pega lá na frente, ali, Vigilância de Gotham, cara, tem muitas edições ali que são muito escuras. É, o colorido lá é muito escura a arte. Mas eu peguei e fui ver também depois uns scans assim, gringos, assim, com uma qualidade melhor. E, cara, não casa bem, bicho, o estilo de colorização, esse digital na arte do Brayfolk. O colorido melhor dele é com essas cores mais chapadas, mais clássicas. Não fica legal. O colorido mais, assim, contemporâneo, assim, não pega bem na arte dele. Eu acho que desvaloriza muito. Inclusive, quando o Batman, assim, mais lá pra frente, ele começa a usar o uniforme com tons mais escuros, né, pretos, depois de queda do morcego. Nessa passagem, assim, lá, de Detective, Batman, Shadow of Batman, acho que privilegiou o traço do Norman Brayfolk justamente por causa dessas cores também. Vocês tiveram essa impressão também. Eu acho que aí é a questão do... A arte é pensada pra um tipo de colorização. Quando você refaz, né, remasteriza dessa forma. Isso. Assim, inclusive, o Luigi mandou aqui a capa, né, original, né, do Batman com o Robin bem antiga, né, são eles dois também na luz, mas uma imagem bem mais simples, mas de fato essa já tem um ângulo de baixo pra cima, tem a beada ali do prédio onde eles estão, essa aqui nem a mais antiga, não tem nem os pés deles, bem Bailey Field, você vê que essa parece também ter sido alguma coisa ali remasterizada, umas sombras na perna do Batman, enfim, não sei, mas eu não falo esse caso, mas a gente tem casos aí como Conan, né, o gibi do Conan da Marvel já foi um dos primeiros a ser recolorido assim, e a primeira tentativa é péssima. Não adianta você jogar um colorista de hoje, aquele Marty Garcia, né, que faz, por exemplo, as cores do Pepe Larraz, muita coisa aí dos Mutantes, e você jogar ele num salvo sema, porra, não adianta, fica horroroso, tenebroso, uma coisa assim que ofende os olhos, ofende a arte do desenhista mesmo, não tem como. E só fazer uma correção aqui, teve realmente essa publicação, essa republicação aí do Robin, né, da primeira mini do Robin, além da Renasce, e não tem essa história de estreia, não. Isso, viu, é a 466, né? É a 466 que tem nela, no final. Confundi, exatamente. Que mas usa a capa da 465. Usa a capa da 65, tem a minissérie do Chuck Dixon e tem a 466. Abril, né? Fazer essas farofas, mas venhamos e convenhamos, de fato, essa é a melhor capa pra usar pra aqueles que eu mostrei aí, né? O título do encadernadinho é Robin, além da Renasce. E aí, Reginaldo, o que, é que você achou dessas historinhas de estreia? Quer comentar alguma coisa? Ah, eu gosto muito, cara. Eu gosto... Cara, essa história da novela, que o Tim, né, o Robin vai dar um conselho pra moça na rua, cara, ela dá um tapão nele. E aí você fala, pô, não tem nada a ver, né? É uma coisa que é separada, completamente separada da trama. E não é. Ela tem tudo a ver com a trama, né? E o fato deles abordarem novela, né, tem uma relação, né? Tanto é que o Batman, né, sem uniforme, né, o Bruce Wayne, na festa, ele resolve, né, essa moça, ela tem problemas psicológicos e ela entra armada nessa festa. Só que ela acha que ela tá na novela, né? Ela quer matar o ator, né? O nome disso hoje é Stalker, né? É, cara, e assim, e ele resolve, pra ele não revelar a identidade, ele finge que é um personagem da novela, que é uma sacada muito legal. O que eu acho é que, assim, isso se perdeu agora. Embora a gente entenda isso como um arco, né, do desenvolvimento do Robin, essa mensal, né, essa edição mensal, por si só, cara, ela é muito satisfatória, porque você vê muita coisa, você vê o Robin, né, sendo acompanhado pelo Batman, né, e o Batman fala, ó, eu preciso ir pra uma festa, você fica mais um pouco aí, assim. São coisas, assim, muito simples e muito bacana de você ver, né, assim. São os porteiros aqui do prédio. Amanhã eu vou chegar mais tarde, que eu vou pro jogo do Bahia, sabe? É bem isso. E a apresentação do Bastão é realmente legal, que era um negócio assim diferente também, né? Ele é um Robin, fora o visual, né? Ele também tem esses apetrechos, né? O R que ele joga. É muito legal. Eu acho bem legal mesmo, assim. Eu prefiro isso do que o desenvolvimento anterior. É bacana de você ver, foi o que eu falei. Não é minha preferência. As histórias do Batman junto com o Robin não são minhas preferidas, não é o que eu mais gosto. Mas eu gosto muito de ler isso. Eu acho que fase regular, assim, do Batman, essa é a minha fase favorita, não tem jeito, né? Eu gosto muito disso, assim. Então, reler é legal, né? Tem essa facilidade que o Maurício falou, e é uma passagem também legal, né? Pra muitas pessoas, e eu inclusive, né? Eu não tinha apego nenhum com o Robin anterior, exceto como Robin, que era o líder dos Titãs, né? Mas como Batman e Robin, não. E também, o Jason, ele ficou num período esquisito, esquisito, né? Aqui, uma coisa meio, né? Tava tendo crise. Foi uma passagem que, ou eu, pelo menos, não acompanhei tanto. Se você acompanhou na Abril, era uma bagunça, bicho. Um momento que foi tranquilo mais, assim, de se acompanhar, foi quando existia aquela mensal em formato americano, que boa parte dessas histórias saíram nela, mas ainda assim, a Abril cortou muito. Cortou muito dessa fase do Alan Grant e Braithwaite. De partida, cortaram logo 3 edições seguidas. Você pegou esse desenvolvimento, assim, muito acelerado, na verdade. Você não pegou isso tudo, não. Na verdade, eu acho que eu nem li tanto, Lu. É isso que eu falo também. Eu não li isso, porque eu não lembro do Jason pontualmente, assim, né? Então, realmente, assim, a entrada do Tim é marcante, né, pra todo mundo, assim, né? Pelo menos dessa geração, porque ele realmente se tornou o Robin, né? E essa construção, ela foi feita com muito cuidado, porque é muito boa, né? É muito boa, cara. Realmente, esse começo, o Alfred é um queridão, né? Assim, ele é muito... O Alfred hoje, eu vejo ele com roupa de mordomo, eu acho esquisito, assim, né? Mas é a fantasia do Alfred também, né? É a caracterização dele. Hoje, se você pensar, um mordomo numa casa com 3-4 pessoas já é esquisito. Um mordomo já é esquisito por si só, né? E um mordomo vestido, caracterizado como um mordomo inglês, é esquisito. Mas o Alfred, cara, ele é adorável, né? Sempre foi, mas ele aqui, especialmente, ele é adorável, assim. Ele, o Harold, né? E tem o Ace também, aparece o cachorro, de repente. O Ace tem uma historinha de um índio, que um pouquinho atrás. Engraçado, bicho, é que o Alan Grant, né, eu até passei pra vocês essa entrevista, o Alan Grant, ele disse que ele realmente não gosta desse entorno, assim, de transformar, tipo, uma Bat-família, né? Ele, pra ele, o Batman seria só o Batman e Alfred. São as coisas que vão aparecendo e, assim, tem, tipo, uma imposição editorial do Dennis O'Neill, sabe? Ter essa abertura de ter mais personagem e tal. Mas você vê, assim, como eu falei atrás, é o profissionalismo, doutor. Porque se é uma coisa que ele não gosta, também não transparece no gibi, né? No gibi você pensa que, pô, tá adorando fazer isso aqui. Tem um cachorro, tem o tech dealer, né? O Harold, né? Tem o Robin, tem o Alfred. Tem todo esse entorno, assim. É bem legal, bicho. Eu gosto. tem uma passagem, cara, que o Harold tá com um ratinho remoto, como se fosse um robozinho, assim, um ratinho de controle remoto, brincando com o Ace, com o cachorro, né, com o As, né, ele tá, na tradução aqui, ele tá como As. É um detalhezinho, cara, mas é muito legal, porque humaniza a Batcaverna. Não fica aquela coisa, sabe, Conde Drácula, sisudona, assim. Isso. Talvez hoje não funcione, mas hoje, o problema de hoje, acho que nem é o entorno, né, o problema de hoje não é isso. O problema é que hoje, esse Harold, ele pilotaria um meca nas histórias do Batman, entendeu? Vai pra ideia de franchise, boneco, de, sabe, assim, vai pra outra coisa, e é muito superficial, então não tem esse desenvolvimento. Que você realmente, assim, você perder o Harold, ou o Tim tá visitando o pai, né? Assim, é uma coisa gradual, né? A história, ela acontece de forma mais gradual, mesmo às vezes a gente reclamando hoje, né? E que fica, é muito lento, é o processo e tudo e tal, mas é muito gostoso de ver esse desenvolvimento, porque é um desenvolvimento realmente de leitor de quadrinhos, assim, né? Que você se apega aos personagens. E, assim, dessa estreia do Tim, assim, eu também adoro essa última historinha que, como eu disse agora, era inédita no Brasil. Ela assinala, né, a recuperação do Jack Drake. Mais ou menos, né? Eu lembro que ele passa, assim, muito tempo fazendo fisioterapia, tanto que até ele passa a se relacionar com uma fisioterapeuta. Isso eu tô tirando de orelha, assim. Faz muito tempo que eu li esse momento subsequente, mas aqui nesse gibi, também fazia muito tempo que o Tim, ele tava morando na mansão Wayne, e, assim, e com a volta do pai, ele teria que voltar a morar com ele, né? Então, só que uma coisa, assim, bem sutil nessa historinha é que o Tim, ele mudou pra melhor, assim, o cotidiano do Bruce e o Alfred. E assim, nenhum dos dois desejava, assim, abertamente que ele fosse embora, né? Essa história que ele se chama Para o Pai Que Eu Nunca Conheci, assim, na verdade é o título, né, da carta que o Tim, ele tá escrevendo para o Jack, né, confessando o quanto havia mudado nesse meio tempo, e por fim ele revelaria que era um novo Robin. O Bruce, ele sabe da intenção do Tim, né, mas ele confia no discernimento dele para fazer o que era certo, e só isso você vê o quanto o Tim, ele estava em alta também no conceito do Batman, né? Só que ele desiste e queima a carta. Mas eu acho que isso é o menos importante da história. Eu acho que tem também uma certa ambiguidade, assim, tripla, né, no título dessa carta, porque quando a mãe do Tim, ela morre, né, o acolhimento que ele tem, assim, do Bruce, né, do Alfred, eu acho que se dá num nível que eles também viram, de certa forma, pais do Tim, né? Você tem um pai biológico ausente, assim, vulnerável, assim, de certa forma aleijado, né, algo quebrado. Tem a cena da ida deles visitar o túmulo, né, da Janet. No caso, é a primeira vez que o Jack vai lá, né, é muito triste. E aí temos um outro pai, assim, como o Reginaldo falou, mais gentil, atencioso, né, que é o Alfred. Por último, tem a figura do Batman, né, que ele tem uma forte influência, assim, que, como a gente sabe, né, ditaria seu destino. Mas, assim, não na mesma forma como foi com o Dick ou o Jason. Eu acho que o Bruce, como eu falei lá atrás, acho que um mentor muito melhor pro, vamos dizer, seu filho caçula. Aí, pra encurtar a conversa, eu adoro, assim, a esperteza do Alfred, né, mostrando que a propriedade vizinha estava à venda, né, e isso fatalmente seria uma mão na roda para todos os três pais, né, e isso, assim, uma historinha só, de 22 páginas, né, sem enrolação, sem esse sentimentalismo bobo que, né, que se instaurou nesses gibis modernos do Batman. E só mais um detalhe, a arte aqui é de outro monstro imortal, né, o Jim Aparo, que dependendo da semana, na minha cabeça, fica fazendo rodízio com Dorm Brifogo como o melhor artista do Batman. Enfim, quer comentar algum destaque dessa historinha, Dão? Será que o Tim é mesmo aquele filho que se beneficiou de toda a experiência anterior do Bruce, do Alfred? O que é que você acha? Dá pra ligar essa história com o que a gente falou antes, daquela construção, né? Porque se você for olhar pela perspectiva dessa história, as outras sete, né? Antes de virar Robert, toda aquela enrolação, aproxima ele, né? Sabe? Aí você vê a construção dele enquanto família, né? Se você quiser forçar, tem isso um pouco lá com o Jason, né? O Alfred, na verdade, o Alfred faz esse papel, né? Aí a região tá certo, né? Lá com o Jason, o Batman deixa por conta, né, cara? Não foi você que falou, né? Deixa por conta. Vai, se vira aí que, sabe, um dia a gente vê o que acontece, né? E o Alfred é o cara que tá mais perto, né? Isso volta aqui também, né? Volta lá no 3, né? No 3, eu no 3 agora porque eu reli um pouco tempo, né? Ele lá preocupado que o carinha lá sai da prisão e ele com medo de que saiba, né? Como é que o Dick vai reagir, né? Pensando no Jason. Aqui tá, eu acho que também uma coisa, né? Ele já tinha se aproximado dos dois, né? Já existia essa aproximação dos dois lá atrás, né? Com o Bruce e com o Alfred. Então isso vai, essa construção já foi feita, né? Então daí pra frente só se desenvolve, né? Aí por isso, talvez, assim, tudo bem, né? Como a gente falou, né? É o hobby de uma geração inteira, né? É o hobby que eu comecei a ler por ele, né? Já existia, na verdade, quando comecei a ler. Então é mais difícil fazer essa separação, né? Porém, você percebe que essa trinca, né, os três juntos, atuando juntos assim, é muito boa, né? Os três funcionam, né? Cada um tendo seu papel, porque isso já foi construído atrás, né? Então você percebe essa amizade toda, né? Até mesmo você pega lá em Crise de Identidade, né? Você falou que é rapidinho, né? Do Brian Matthews, né? Que é quando acontece a morte do pai dele, né? Você percebe que isso é o auge dessa construção, né? Dessa proximidade deles, dele, como um abraço o Batman da Nina ali, né? Que eu acho que também é o auge do Brad Matthews, dizer, né? Os dois são órfãos, né? Os dois perderam os pais, né? E essa proximidade, isso fica bacana, sabe? Aí quando você lê de uma tacada só, de cara, sabe? É por isso que eu gostava tanto desses três juntos, né? Porque já ligaram na minha cabeça essa construção deles estando atuando sempre juntos, né? Então isso é muito bacana. De novo, né? Me repetindo pela milésima vez, é trunfo da Lamborghini, né? Essa construção fica muito bem feita na noite. Eu teria que concordar com o Maurício. Eu não sei se o Marvel Wolfman, sabe, naquela altura, não sei se o caminho seria o mesmo, né? Mas o Alan Grant, que parece que não tem nada a ver com a história, né? Pegou um negócio e resolveu e ficou bom, né? Então ficou bom do jeito que tem que ficar bom. E aí, Maurício, quer comentar essa saideira aqui da historinha do Robin? Gosto muito dessa história também, porque, de novo, né? Vai muito pelo que vocês estavam falando aí do volume de história também que a gente comentou mais cedo. Nas anteriores a gente vê, tem uma cena que o Batman vai na Batcaverna só pra trocar de roupa, a gente não vê um corte direto pra ele ir pra festa, né? A gente vê ele interagindo ali, tem a piadinha da novela e tudo mais. Então quando você termina, você vê, pô, teve Batman, teve Robin, teve Gordon, teve Sarah, teve a maluca lá, a vilã, teve Alfred, teve Harold, teve o Ace. Então ele sabe misturar, amarrar ali e dizer, ó, esse cara tava aqui enquanto isso, sabe? E vai dando essa noção mesmo de que as histórias são coesas, que tudo tá acontecendo ali de alguma forma. É interessante. E apesar de ser chatíssimo, não lembro quem foi o Reginaldo que falou isso no Pegando Starman, ou se foi o James, a gente falando da Mini do Sombra com aqueles recordatórios em manuscrito, né? Eu acho um saco ler isso, um negócio, pô, bota a folheta de forma mesmo, bota só o formato da narrativa ali, recordatório como se fosse uma folha de papel. Mas enfim, é bacana os paralelos que são feitos ali, é bacana a arte do Aparo também. Aí eu concordo com você, Luiz. O Aparo, eu ainda prefiro sempre o Boyfriend, mas o Aparo é um cara que merecia mais elogios e mais reconhecimento pelo trabalho dele aí, de operário mesmo no Batman. Pra mim, assim, naquela fase da queda que ele ainda tá na ativa, né? É muito boa a arte dele ali, tanto com o Bruce quanto depois com o Jean-Paul Valley também. Gosto, mas eu acho que essa é uma história mais... Já contou duas histórias, agora vamos fazer uma reflexãozinha aqui rápida sobre esses personagens e seguir. Mas chama atenção mesmo isso, quando o Tim fala que tá pensando em contar, né? Mas eu queria falar com você antes, porque ele vai acabar entendendo que é você. E o Tim ouve, né, esse... Ah, você tem meu aval, confio em você, no que você decidir tá bom. Isso é bem diferente do que o Batman tinha feito até então e que voltaria a fazer depois, né? Ele não tem essa confiança com o Damian. E é isso, o Reginaldo tá falando do Damian aí, lembrando, né, que o Damian, de cara, assim que ele conhece, ele odeia o Tim. Tinha o Batman, o Robin da época que ele aparece, né? O Tim já tá com um uniforme um pouco diferente, onde é verde aí hoje. Ele tá com preto no uniforme, depois ele vai usar aquele uniforme de Red Robin, bem parecido com o de Reino do Amanhã, né? Só que Reino do Amanhã é o Dick que tá usando o uniforme. No desenho animado, o Dick roubou o uniforme do Tim, aí o Tim nos quadrinhos vai roubar o uniforme do Dick no túnel do tempo. E é isso. Gosto da história, mas eu acho que ela já é mais um interlúdio do que a... Tem ação e tudo mais, mas o principal da história, essa reflexão toda aí, serve um pouquinho como um interlúdio, né? Como um vamos dar uma respirada aqui enquanto a gente volta pro mês que vem. A sombra do passado se projeta. Essa é uma noite que eu pensei que nunca mais viria de novo, que pensei que nunca mais me permitiria ver. Mas o novo Robin está se saindo bem e estou me sentindo bem com isso. Quase como se uma parte minha estivesse faltando e agora voltou. É só a primeira noite, claro. O tempo dirá. A sombra do passado se projeta, mas talvez a luz brilhante do futuro ajude a afastá-la. Antes da gente começar a comentar assim, o último Arkham, né, esse comecinho da revista Shadow of the Bat, né, a sombra do morcego, vale dizer que a existência dessa mensal acho que foi a consagração final do Alan Grant na linha do Batman e também o fim da linha dele, né, como escritor de gibi de mensal na DC. Né. São 6 anos nesse gibi, ele começa em 92 e só sai em 98, né, nos primórdios da Terra de Ninguém. Talvez assim, por uma ironia do destino, ele começa exatamente em Shadow com a historinha no Arkham e se despede também com o Arkham, né? Quando o Jeremias ele liberta todos os pacientes em meio àquele cataclisma, né, que tá rolando, com a promessa de que os internos não voltariam pra Gotham, né? Piada, né? O que, como a gente sabe, eles não cumpriram, né? Mas o que a gente vai discutir é exatamente o reinício, né, do asilo Arkham, administrado pelo sobrinho do Amadeus Arkham, esse Jeremias, que a princípio ele deseja romper com todos os métodos, né, toda a história pregressa do tio para talvez não enlouquecer no processo e na cabeça dele realmente conseguir ajudar os criminosos doentes mentais, né, que são levados para encarceramento e tratamento por lá. Só que, como a gente vai ver, né, as melhores expectativas dele rapidamente vão pro ralo, né? Aqui no Brasil essa história em 4 partes, né, sai pela Abril em 94, numa minissérie em 2 edições, em formato americano, com um papel do bom, não sei qual é, mas eu digo que é bom porque até hoje eu tenho essa mini, tá nova. Abril chamou de Retorno ao Arkham. E eu vou confessar para vocês que quando eu ouvi a menção à graphic novel Asilo Arkham, né, que era de 90, eu tinha comigo que a história que todo mundo falava em sessão de cartas era justamente essa do Alan Grant e Norman Berfogo. Até porque eu só fui ler o Arkham do Grant Morrison e o Dave McKean dali há muitos anos, né? E assim, olhando em retrospectiva, quando eu li Asilo Arkham, eu já li com essa... mediação de Retorno ao Arca, né? Achando que essa sequência era muito melhor que a versão original dessa história, né? Ainda que hoje eu acho que a história do Morrison, eu acho que ele tá pra um tipo um Aliens Oitavo Passageiro, e a do Alan Grant tá pra um Aliens O Resgate, né? Só que se você me perguntar, eu gosto mais de Aliens O Resgate, né? E consequentemente eu gosto mais de um Retorno ao Arca, ou vá lá, né? O Último Arca, né? Como a ponente chamou dentro da saga do Batman 30 em 2023. Passando a bola pra ti, Reginaldo, você gostou da metáfora xenomorfa, né? O que é que você acha dessa reintrodução do Asilo Arkham por Alan Grant e Norman Briffle? E quanto ao nosso serial killer, né? O Victor Zsasz, será que ele acabou virando o Corinthians do universo DC? Fala aí seus destaques dessa história e o que leva o Batman a virar um interno desse novo Asilo Arkham. Eu não lembrava também dessa história, né? Quer dizer, eu lembrava de ter lido, lembrava por alto, assim, lembrava do detalhe do Victor Zsasz marcar as vítimas na sola do pé, por isso que o Batman não viu. Lembrava de coisas pontualmente, assim, mas o que mais me chamou a atenção foi o encontro, pra gente continuar no tema, né, do Tim com o Dick, agora de Asa Noturna, né? Então, eu não lembrava disso, cara, e é muito legal, porque já é o Asa Noturna com o uniforme, com a segunda versão do uniforme, né, ele perdeu a golona, né, a gola com o peito aberto, então é um uniforme bonito esse daí, né, ele tá com um mullet também, com um rabo de cavalo, é um Asa Noturna já mais maduro, né, não é o Asa Noturna que trocou de uniforme por birra, né, assim, eu não lembrava disso e chamou minha... Foi logo de cara, foi o que mais me chamou a atenção. Aí é realmente é só chover no molhado de elogio pro Alan Grant, né? A trama que eles montam, né, pro Batman ser encarcerado no Arkham, então ele mata, né? Quando eu tô lendo, eu falo, caramba, meu, mas esse Batman que eu tava até agora adorando, ele tá muito nervoso com os policiais, né? Ele algema um, ele soca o outro, daí um ele vai bater e o cara morre, o cara desmancha na frente dele e morre, e aí o Batman é acusado, né, de ter matado um policial, que é uma coisa assim que, claro, né, você fala, caramba, não é possível, mas pra trama funciona muito bem, porque o Batman vai ser encarcerado pro Arkham, fica uniformizado, mascarado, porque, né, esse Jeremiah aí, ele, por princípio, ele deixa todo mundo no Arkham uniformizado, e pro Batman, inclusive, ele fala que o Batman vai querer revelar a identidade pra ele, então que ele não quer que tire o capuz. Eu acho muito legal tudo isso, muito, muito legal, né, o Victor Zsasz, eu acho um vilãozaço, né, acho um vilão legal pra caramba, né, é o autêntico psicopata, né, no meio de um monte de psicopata fantasiado, o Victor Zsasz é o truzão, né? O Roots. Ele é o psicopata, psicopata, né, ele até, às vezes, eu vi algumas descrições dele que ele é super racional, né, que ele não é um insano como os outros membros do Arkham, mas ele é um psicopata, né, ele gosta do processo da morte, ele gosta de ver a morte, de matar, né, as pessoas, e acha que é um ritual de passagem, né? Aqui não é desenvolvido tanto isso, na verdade ele tá preso, né, nessa história, tá acontecendo alguns crimes que tem o modus operandi dele, só que ele tá preso. Então o Batman, por isso até que pergunta, né, pede para ver ele sem roupa, porque ele marcava, né, ele fazia aquelas marcações do número de pessoas mortas se cortando, né, então eu acho ele um vilãozaço, né, eu acho aquele vilão mais sóbrio, né, que por outro lado, assim, você tá falando de um assassino, né, de um psicopata, de um serial killer, então ele não é nada sóbrio, mas tendo em vista que o Batman luta com o crocodilo, ele é muito mais sóbrio que o crocodilo, então eu gosto disso, e todo esse desenvolvimento, né, do Asa Noturna tentando entrar de volta no Arkham pra libertar o Batman se libertando sozinho, acho legal demais isso, cara, muito legal, é uma série bacana, né, eu acho uma série não, uma história bacana, mas dito isso, eu acho que não se compara, nem, eu acho uma afronta se comparar com o Arkham original, eu acho que não tem nada, são categorias diferentes de histórias, assim, o Arkham tem uma profundidade, tem um desenvolvimento, tem uma arte, por mais que eu, né, idolatre o nome. Prepare seu coração, que eu tenho impressão que o Maurício e o Dãozinho vão dizer outra coisa também. Não, não, mas pode ser, cara, mas eu, o que eu realmente, assim, é inegável, cara, que Arkham tá num outro nível, né, meu? Não é a mesma coisa, você pode até falar eu gosto desse arroz com feijão, eu acho que tá bem desenvolvido aqui, tá legal, mas o Arkham é outro, cara, o Arkham é outra coisa, né, meu, assim, tem um outro desenvolvimento, explodiu, né, a história, ela ganhou uma outra abrangência, né, são coisas diferentes, eu acho que nem cabe comparar, nem é certo comparar, ela até pega alguma coisa ou outra, né, pega o diário lá do Amadeus, ela pega uma coisinha ou outra, assim, eu acho que estão em categoria categorias diferentes aí, né? E nem cabe ficar fazendo essas comparações, porque eu acho desnecessário. Eu também não sei, você falou que ele é o que é o Corinthians do universo DC? Não acho, também não associo isso. Ele me parece muito mais um Hannibal Lecter, né? O Victor Zsasz. Ele é realmente o estereótipo do serial killer. Enquanto o Corinthians era uma coisa sobrenatural, uma coisa assim, né? Ele era talvez a quintessência lá do... Né, a fonte de inspiração, né, do congresso lá de serial killer, mas eu vejo ele como outra coisa. Eu acho o Corinthians complicadíssimo, né, tanto é que aí eu já tô fugindo demais, né, do tema, mas eu acho que na própria série, né, da Netflix não conseguiram acertar o alvo do Corinthians, fizeram outra coisa. Imagina então a transposição, o salto que você tem que dar para associar Corinthians com o Victor Zsasz, eu acho. Pois é, o da série da TV parece mais o Zsasz, né? Verdade, tem, né? Razão, parece mesmo. Parece mais uma simplificação, né? Sim, até o visual, né, até o visual, é. O visual e ele tem um humor, né, um humor ácido, que lembra muito o Corinthians, sim, lembra mesmo, assim, né? Eu só acho que o Corinthians da série, né, da Netflix, passou longe do Corinthians que você vê em Sandman, na série, na revista, porque, cara, aquilo lá é outra coisa, também eu acho, duas comparações estapafúrdia, assim, né, porque realmente o Corinthians, ele até tinha um visual de época, né, de final dos anos 80, né, começo dos 90, na revista, em que nem cabia também fazer isso hoje na série de TV, porque ele ia ficar quase que uma coisa, de novo, assim, uma coisa afetada, uma coisa que não tem nada a ver. Então é complicado, eu acho que tudo isso são comparações complicadas de fazer com uma história que tá aí dando sopa, que é boa pra caramba. A história em si é muito boa, né? Eu gosto bastante da história, assim, né? Do Batman aparecer com a barba por fazer, assim, uns detalhezinhos, assim, que eu acho divertido pra uma mensal, assim, pra uma história desse nível, assim, pro que se propõe, eu acho ela excelente. É isso que eu quero dizer. Excelente mesmo. A trama, o desenvolvimento, o vilão, gosto de tudo, assim. Fechamento, gosto de tudo. Engraçado que na introdução, assim, da primeira versão encadernada dessa história, acho que é de 95, o Alan Grant, ele disse que quando abordavam ele em convenções, foi justamente o que você falou. Eles achavam que ele tinha inspirado em Silêncio dos Inocentes, que era de 91, né, e Shadow of the Bat era de 92. Não vejo, assim, muita semelhança, a não ser talvez as passagens que o Zsasz está imobilizado ou naquelas interações com o Jeremias, né. Eu, leitor da época, podia estar associando isso àquela relação do próprio Hannibal Lecter com um psiquiatra lá, acho que era Dr. Chilton, não lembro direito. O Alan Grant também, ele disse que a ideia para a história veio num dos retiros que a cada 2 anos rolava na época com as equipes criativas do Batman, era no interior de Nova York, né? E ele disse que quem cantou essa pedra, na verdade, foi a presidente, né, da DC, a Janet Kahn, sobre voltarem a trabalhar com o Arkham, né? Lembrando que a graphic novel do Morrison foi um dos maiores sucessos comerciais da DC, né? Então, assim, era batata criar um apelo para uma sequência, né? Aí as referências oficiais do Alan Grant é que ele cita, né? Até aparece na história também o B.F. Skinner, né? Ele é autor da teoria do pombo supersticioso, né? Que basicamente é um lance de recondicionamento comportamental por meio de estímulos extremos. E o Victor Zsasz é uma homenagem a Thomas Zsasz, né? Que é o autor da obra O Mito da Doença Mental, assim. Do gibi, assim, eu acho interessante que quando você tá lendo, assim, A Queda do Morcego, essa história do último arco é citado como um dos estopins para a estafa do Bruce, né? Até porque eu acho que até, além do Batman ser levado, assim, ao limite, né, nesse gibi, eu acho que ele também vivencia um tipo de violência muito degradante, né, como no comecinho da segunda parte, né, quando ele leva pra casa aquela menininha que tava no cemitério, né, ele tava enterrando a boneca, né, aí ela simula, né, as pernas, né, que ela levava do pai, né, e aí quando eles chegam em casa, tá a mãe, o pai e o irmãozinho, tudo degolado, né, bicho, eu acho pesadíssima essa cena, né. E aí, Maurício, daqui a pouco na historinha do Aranha Negra, eu tenho certeza que você vai falar também de outra cena bem difícil, né? Mas antes, assim, diz aí teus comentários sobre o último Arkham. Você tá mais pra Oitavo Passageiro ou Aliens o Resgate? Rapaz, aí eu vou ter que te desapontar. Puta merda. Não, porque eu concordo com o Regi na questão de que não dá pra acompanhar muito, não. Assim, na temática do circundar ali o Arca, trazer de volta, sim, beleza. Mas são coisas bem diferentes, assim, sabe? É, eu até banquei aí com o Reginaldo e deu risada aí. Eu falei que é o plot da terceira temporada de Witcher. Quando esse programa sair, já não vai ser nenhum spoiler, então tá tranquilo. Agora, assim, não acho uma história ruim, não. Pelo contrário, assim, eu não tinha lido esse gibi, nunca tinha lido esse gibi. Primeira vez que eu li. E gosto muito da forma, primeiro da infiltração do Batman no Arkham, né? A gente vê ele lá puto e tudo mais. É bem justificado dentro do roteiro. Com a violência que ele vê da menina, o Kit, né? Que ele bate e aparentemente morre, faz uma piadinha, a gente entende lá depois que tá tudo armado, mas é bem convincente, só lá na frente, acho que é no meio pro fim da segunda edição que a gente saca, né, que ele se colocou naquela posição ali. Isso é bem, bem legal mesmo. O Zaz, seu assassino, também tá telegrafado lá e tudo mais, mas não perde em nada, não. Agora eu acho que até pela proposta, viu, Luiz, a ambição do Morrison ali em Asilo Arkham é outra coisa. Aqui é uma história que, de fato, é uma sequência daquilo ali em termos, temática, mas a proposta é outra. É a proposta de mensalzinha mesmo, é a proposta de tocar o barco. Não quer ser sucesso não, mas quer surfar no sucesso da primeira. E eu concordo com você na questão da maturidade maior, assim, do Ben Foley, apesar dele ter essa coisa muito da sombra, muita jogada de composição de página mesmo e tudo mais, ele em algum momento tá cartunesco, como na penúltima cena dele lá na história dos heróis, quando o dono do parque vai falar com ele a proposta lá pro Batman participar do parque também e tudo mais, ele dá aquele olhão assim, né, que é mais cartunesco mesmo, é mais ou menos como os desenhos do Aranha brincando com os olhões do Aranha, né, apertando o olho, aumentando mais ainda, enfim, não é uma coisa tão comum assim no Batman, nem antes, nem depois, é uma coisa bem próxima, bem própria do Ben Foley mesmo, e aos poucos ele vai perdendo isso, mas aqui a gente tem, né, quando o Asa Noturna e o Batman se encontram lá no duto de ventilação, a gente vê uma cara mais caricata do Batman também, né, o Asa também, a surpresa de um e do outro, mas aí volta a seriedade também. Acho que o Ben Foley consegue manter isso porque não fica... A gente estava comentando em off, nessa semana que a gente está gravando aqui, saiu a Amazing Spider-Man 1 do Joe Kelly com o Pepe LaHaas. Logo na primeira página, o LaHaas tá mostrando um Peter quase caricato, né? Sorrindo, para mostrar que é um sorriso amarelo, forçado e tudo mais, mas tá bem caricato, né? Fugindo um pouco do estilo dele. Mas ao mesmo tempo não descaracteriza, né? Chama até a atenção de uma forma positiva para aquele momento ali, para aquele quadro. Mas aqui o Ben Foley trabalhava bem, e repito, eu acho que esse também é um elemento que foi levado do desenho animado, né? Aquelas apertadas de olho do Batman, quando ele tomava o susto, a parte de cima do olho ficava mais redonda, assim. Isso, claro, não foi o Ben Foley que inventou isso, né? Estou dizendo não, mas foi ele que mostrou que no Batman funciona. E aí, Dão, o que você achou dessa historinha? Será que dá para dizer que esse sim é o começo da queda do morcego, ou que o Batman passa aqui foi suave? Deixa eu tirar esse elefante da sala. Você sempre falou certinho o nome desses Zazes, porque eu falo bonitinho agora depois de velho, porque eu chamava Zazes quando era guri, bicho. Eu também, confesso. Eu não lia, não. Eu tô todo alegre falando Zazes, mas, bicho. Eu não lia, não, velho. Eu pulava. A gente tem uma defesa aqui que é o seguinte: não tinha com quem falar, né? Então a gente só pensava mentalmente como seria a pronúncia daqui. Uhum. Não, e quando você tem alguém que você tinha vergonha de perguntar, né? Assim, como é que fala com aquele cara? Que cara? Aquele, pô, né? Até doido, né? Hoje você consegue consultar essas coisas. Até você bota no Google assim, a pronúncia e tal, assim, Zizaz. Isso é bem simples, né? Mas, cara, bicho, quando eu vi esse nome assim, eu disse, porra, Zizaz. Cara, eu acho que essa história nunca me pegou, sendo bem sincero, sabe? Eu tenho uma lembrança dela, assim, fora essa releitura, da capa da saga que você falou no começo. Eu tenho lembrança nítida dessa capa. O que eu não tenho lembrança é se eu tenho lembrança da capa eu tendo ali em casa, ou se eu ver, sabe, toda a banca, todo o sebo. Eu sei que em sebo sempre vi esse gibi pular, mas nunca me pegou, sabe? Nunca foi uma história que me pegou, sabe? Por isso eu tenho essa pouca lembrança dela, sabe? Eu nem sei em que momento eu li, mas nunca foi uma coisa assim que me pegou, sabe? Mas eu tô com o Reginaldo nessa, não vou escutar de meu amigo Reginaldo aqui não, sabe? Eu endosso o que o Reginaldo falou em 100%. Eita, me lasquei. Cara, essa última historinha de Shadow of the Bat 5, né? Saiu nessa mesma saga do Batman 30, né? Mas a Abril também publicou lá atrás, dentro de Liga da Justiça e Batman, número 7. E se eu não me engano, você tava escrito lá como parte integrante lá de A Queda do Morcego. É outro gibi, assim, acho que estressante, né? Sempre pro Batman, né? Com outra, acho que cena bem impactante, né? E o personagem que dá título à história, o Aranha Negro, só sei agora porque eu dei uma olhadinha, uma pesquisada, mas esse anti-herói já existia há algum tempo na DC, né? A primeira aparição dele foi em 1976, dentro de Detective Comics 463, do Gary Conway e o desenhista filipino Ernie Chan. E todo mundo sabe que o grande trabalho da carreira do Conway foi nas histórias do Homem-Aranha, né? Da onde saiu o Justiceiro Frank Castle, né, em Amazing 129, em 1974. Né? Quer dizer, só 2 anos antes da criação desse Aranha Negro, que por acaso parece ser exatamente, eu acho que um amálgama, né, do Homem-Aranha e do Justiceiro. Né? Você tinha se ligado nisso, Maurício? Apresenta essa última historinha, dá tua opinião sobre ela. Aí você me pegou, não tinha prestado atenção nessa coisa não. Na verdade, como vocês até comentaram em off, né, ele é um pistoleiro dos pobres, mas tem uma história muito mais trágica, né? Ele não é um cara escroto, ele não é um vilão matando vilões. Claro que o Batman vai vê-lo como um vilão, né, por ele matar vilões, não deixa de ser. Mas ele é um ex-viciado que resolve combater o crime, né, e combater os traficantes, principalmente. Até que ele descobre que uma viciada com quem ele teve um relacionamento na época que ele também usava droga, teve um filho dele que não escondeu, ela queria ficar limpa das drogas, nunca conseguia e tudo mais, e ele resolve assumir o menino a contragosto dela, e descobre que a mãe continua se drogando, né, e isso durante a cruzada dele, né, o retorno dele a essa cruzada contra os traficantes. Ele vai atrás dos caras porque ele chega um dia, uma noite em casa, apesar das brigas todas com a mulher, ele chega à noite em casa e descobre o filho e a esposa. A esposa não, né? Enfim, a companheira mortos. Por quê? Porque ela escondia a droga na caixa de cereal. O menino achou que era açúcar, jogou por cima lá do cereal dele quando ele foi comer também e ficou doente. Isso porque ele ataca os traficantes descobrem quem ele é, mandam uma versão mais pura ainda da droga pra ela, né, de presente. E aí ela usa, morre no sofá, o menino acorda de noite com fome, vai comer alguma coisa, bota o cereal e morre junto. Quando ele chega em casa, ele surta, vai pro tudo ou nada com os caras. Mas o mais legal da história é a forma como ela é contada, né? Assim como a gente viu lá no final da história do Homem OBA, a gente vê aqui também a história contada em flashback, né? Mas é um flashback de uma forma interessante. Não é parar a história toda hora e voltar pro passado, explicar uma coisa e voltar pro presente. Não, isso eu acho um saco, né? Sou inimigo do flashback. Mas a forma como a Alan Grant usa essas duas histórias é legal porque é um recurso narrativo interessante. Você já começa sabendo que vai dar merda. Pela cara do Batman quando chega, logo no comecinho do gibi, e lê a carta, você vê que deu merda aquilo ali. A gente vai ler uma tragédia aí, aquela coisa do não acredito, não mata o menino, não mata a mulher, não mata o cara. E ele acaba se sacrificando mesmo, né? Vai com umas bombas amarradas no corpo e explode todo mundo lá. Não é um gibizão clássico, maravilhoso, mas eu lembro de ter lido esse gibi pela primeira vez na Abril. E realmente, a história acaba com você baqueado. O gibi é bom, o gibi é bacana, mas o gibi é pesado. Você vê lá, né, a mãe e o filho mortos por conta do vício da mãe. Acho que até a gente mais velho começa a pensar melhor isso, tendo filhos ou não, na questão do relacionamento, da responsabilidade de um pai com um filho, uma mãe com um filho, e ver isso acontecer com seu próprio filho, né? O cara, como o jovem diz hoje, coengou com essa aí, nada mais justificado do que isso. Agora, a gente acompanhar isso tanto pela perspectiva do Batman quanto pela perspectiva do Aranha Negra é bem bacana. E de novo, né, Boyfold na arte, mais uma vez, novamente, essa capa, essa imagem do close, né, na cabeça da máscara do Aranha Negra. É chocado quando ele chega em casa e vê a família morta e tudo mais. É um clássico, assim, pra quem leu isso no gibizinho da aba aí. A página podia ser menor, mas a cabeça dele bem grande, assim, a expressão, o desespero, esse olhão redondo de novo. Bem Boyfold, assim, pô, é bacana demais. Você falou em flashback, né? Agora que eu tô vendo, assim, a primeira página, quando o Batman encontra eles mortos, né? Ele pega e vai ver a carta. O Aranha Negra já tava morto, né? Quando ele encontra os cadáveres da esposa e do filho dele, foi depois da eles se explodem, né? Naquele no armazém lá dos mafiosos, né? Não é isso? Eu entendi errado. Mas tá aí. É porque eu não sei se fica claro. Eu confesso que não achei tão claro, não. Quando o Batman chega e lê, ele vai logo atrás, né? E quando... Não, é isso mesmo. Quando o Batman chega... No... Eles já estão mortos, já, os dois. Não, os dois já estão mortos, mas o Aya Negra ainda não tá morto, não. Ele joga o Batman pra fora e se explode. Mas sim, quando o Batman chega, ele chega atrás do cara, do Aya Negra, né? Na identidade civil dele. E encontra o casal morto e aí já diz, porra, deu uma merda aqui. Quando ele lê a carta, aí é que bate o desespero mesmo. Mas o Aya ainda tava vivo nessa. Abra a primeira página e abra a última página. A primeira página, ele já tá morto já. Eu acho que quando o Batman vai lá, é justamente pra checar a esposa e o menino e tal, assim, ele pega, aí ele vê a carta lá, que é meio que tipo falando, né, o que ele tinha feito, o que tinha acontecido, né? Eu entendi mais ou menos desse jeito, eu acho. Não, assim, a cena se repete, né? Ele abre com o Batman chegando e vendo os dois mortos, aí conta a história até aquele ponto, e aí ele mostra de novo o Batman chegando na casa, e em paralelo ele mostra a ação do Aranha, onde ele tá, uhum. Enquanto o Batman lê a carta, deduz onde ele está e vai atrás. Ah, beleza. E aí, Dan, gostou dessa historinha? Essa saideira? Eu gostei, sabe? Também, não, às vezes, esse final pegou mais, mas eu gostei, sabe? Não tem muito o que acrescentar, não, porque eu li ali agora à noite, já no finalzinho. Essa eu não lembro mesmo, cara. Essa saiu aqui em algum lugar? Saiu, Liga da Justiça e Batman, bicho, número 7, até eu conferi aqui no Dia dos Quadrinhos. Ah, né? Saiu mais uma tardezinha, na queda do morcego lá, sabe, só que não era ainda o momento oportuno de queda do morcego, né, mas tá lá, abriu, publicou bem depois. Ah, não lembrava não disso aí. Não leu essa não, não foi essa não. Eu li agora, dei uma olhada, uma passada por cima, mas também não lembro de ter lido ela não, que eu queria falar que eu acho bonito demais, cara, esse Batman em cima, assim, do, como é que chama, do luminoso do cinema, né, que tá passando... Sidinense. Pô, eu acho bonito demais, cara, o Batman. Assim, muito simples. Ele não tá na forma sombria, assim, né? Que você quer só a silhueta. Ele tá realmente azul, né? E você vê as pontas da capa, né? Demais, cara. Eu acho que, assim, é um domínio realmente do personagem, assim, né? E olhando aqui que você falou dele ser meio Homem-Aranha, meio justiceiro, né? Eu não sei por que também. Eu desconfio. Eu precisaria olhar. Eu lembro desse personagem numa Super Powers, que era todos os vilões do Batman junto, e ele me chamou a atenção porque ele tem um visual interessante, assim, né? Embora realmente sejam essas armas nos pulsos, assim, é muito pistoleiro, né? E a máscara também lembra um pouco. Mas eu lembro que eu acho que na Super Powers eles chamam ele de Tarântula. Não sei porquê, eu tenho uma cisma com esse nome aí, se ele já não foi usado aqui, não, desse jeito. É uma história bacana, né? Uma história realmente pesada. Eu acho que a da menina, a menina lá dos pais, que ela tá brincando num cemitério já, não tá? Naquela história anterior dos As. Tá mais... no cemitério enterrando a boneca, né? Ela tá repetindo o que fazem com ela em casa. Isso. Né? É bem pesada, é mais pesada também. Ela é pesada antes, durante e depois. A hora que levam ela com os pais mortos pra dentro do carro da polícia, que falam que ela tá abalada, assim, puta, cara, é tudo pesado, né? Aqui é chocante a cena também, né? Então não aliviam, mesmo tendo um Batman mais caricato, né? Com algumas sequências que a fisionomia dele fica realmente mais caricata, a história não é leve, né? Eles não aliviam na história. Ela tem esse clima no ar aí, que é bem legal mesmo. Eu não achei a capa dela, só pra ver que o Maurício falou, eu não achei aqui na a capa dela. A capa do Ben Stelfreeze também não é tão bacana assim como as outras, não. Mas é um close, na verdade, né? Eu acho que é o próprio Aranha e o Batman lendo a carta embaixo, assim. Isso, exatamente. Ah, tô vendo ela aqui. É o Aranha sem máscara, né? Isso. Legal. Não sei porque me fixou aquela. Quando o Maurício falou, me fixou aquela imagem do Aranha olhando, que ele tá com o olho arregaladão também, mas é dentro da história, sabe? Dentro da história. E é bem marcante também, né? E todas as fisionomias dele são bem marcantes, né? Ele é um vilão que hoje em dia correria o risco de já aparecer aí como anti-herói, né? Eu vi ele mais como anti-herói aqui, viu? Ah, é vilão, assim, né? Porque o Justiceiro também é vilão, nós já tivemos. Isso. Né? Ele é vilão, vilão, né? Mas não tem cara de anterior. Mas ele tem tudo pra ser anterior. É anterior. Inclusive o visual, que é bem legal mesmo. Pra gente fechar o programa, assim, como o recorte de hoje foi bem generoso quanto às capas, né? Eu acho que seria um crime a gente encerrar sem elencar assim, nossas artes de capas favoritas, né? Eu puxo o bloco logo com a segunda edição lá de Ritual de Passagem, né? A Detective 619, né? Com o Batman do Brave Fog periciando, assim, acho que provas no seu laboratório, né? Com o Tim lá no fundo, no computador. Cara, eu acho linda essa capa, assim, num nível que eu acho que é uma das minhas favoritas do Batman, assim. Eu acho linda demais. Pra mim, o Batman é isso, né? E ele também é bem expressivo, né? Ele tá com... Parece que tá com um olho um maior que o outro, né? Assim, ele tá com uma lâminazinha... É, se você vê o pinguzinho de sangue, cara, eu acho barato essa capa. A outra é justamente a primeira edição de Shadow of the Bat, né? Que por acaso também é a capa que estampa saga número 30, do Brian Stelfreeze, né? Como o Maurício falou, né? Com o Batman sendo contido, assim, com um monte assim, de Grant Morrison e do Vale. Cara, eu não consigo olhar pra essa capa e não ver que é esses dois aí, num montinho, assim. Eu tenho outras que eu gosto, mas eu tenho certeza que vocês vão comentar. Diz aí, Dão, com as suas capas favoritas desse recorte. Cara, pra mim é fácil, é a 465, que é a estreia do Robin. Isso. Porque eu tenho essa bicha gravada na minha cabeça, sabe? Quando bati o olho, eu lembrei na hora dela, assim, por outros motivos, né? Mas pra mim essa é a mais icônica pela pose. Não nem pela estreia, nem pelo uniforme do Robin, né? Mas é pela forma como tá, né? Sabe, a capa gigante. Ele fala assim, muito Mark Fallane, né? Quando fala da capa gigante do Batman, a dele é bem maior, bem mais exagerada, né? Mas essa capa gigante que ele faz aqui, sabe? A pose, a luz focada nele, sabe? O morcego voando quando vê a luz. A capa é muito linda, você tá doido. E aí, Reginaldo, tua capa favorita desse recortezinho? Eu ia falar a que você falou, né, Luigi? Porque realmente eu acho ela demais, o Batman detetive, né? Com expressão, né? Eu gosto muito dessas expressões do Batman, do Brave Fall, né? Porque realmente ele tem as duas coisas, né? Tem o peso da história e ao mesmo tempo tem esse Batman com uma fisionomia caricata, né? Então eu gosto muito. Pra não falar repetido, eu tô tentando achar aquela lá que eu comentei, que é com o Espantalho e o Robin, que é só a silhueta do Robin, ele ainda não tá, né, com o uniforme aparecendo. É Batman 457. Isso aí, eu acho essa muito bonita mesmo, assim, porque tem tudo que eu falei, né? Isso aí, 457, é o Robin com a silhueta, o olho puxado pra cima, assim, com um olho maligno, assim, vamos falar. Tem tudo, né? De novo, tem realmente uma capa que fazem ela toda, não é rachurada, mas é realmente riscada, como se a luz da janela abrisse a escuridão, assim. Então é muito, muito bonita essa capa. É uma capa feliz, assim. Uma capa que chamaria atenção na banca. E a primeira também, eu acho, que é o vilão, né? O Homem Obi, né? 618. Batman 618. E tem o Batman e o Alfred abraçados junto, né? Consolando o Tim. Eu acho ela muito bonita. Tem avião, tem o... É. Ela é muito, muito bonita, cara. É daquelas capas, assim, que tem tudo. Tem o vilão em destaque. Ainda aparece o herói. Aparece um pedacinho da trama. Avião caído. Linda, linda, linda, cara. E até as marcações, assim, do lado, não sei. É tipo uns hieróglifos. Um ponto riscado, né? Um ponto riscado isso daí. É, cara, é bonita pra cacete, sabe? O avião abatido, né? É, sim. É bonita mesmo. É Detective 618. Né? Isso. E aí, Maurício, tua capa aí? É, a minha fica fácil, que é a 46, a Batman 465 mesmo. Agora, pra não ficar só na obviedade, eu gosto muito dessa Detective Comics 618, né? Que é essa que tem o Homem OBA, tem o Alfred e o Batman abraçando o Tim. Porque é isso, bicho. Eu vi até alguém comentando recentemente, não vou me lembrar agora, de jeito nenhum, com certeza, mas vi alguém falando que tinha que acabar essa coisa de capa pin-up só, sabe? O personagem com uma pose, peito estufado, olhando pra frente. Mas contar uma história com a capa, sabe? Falar do que se trata esse gibizinho. E essa capa da Detective Comics 618, ela conta a história, sabe? Ela é um frontispício, pra usar uma palavra difícil, pra você entrar no gibizinho. É dar mais uma satisfação ainda de você pegar a mensalzinha, ler, tem uma história satisfatória que a capa diz o que é aquele gibi teatro. quando você vai puxar ela depois da estante, depois de muito tempo, você vai lembrar, esse é aquele gibi que acontece aqui e tudo mais. E isso é um ponto positivo, não te dá spoiler, mas conversa com uma memória afetiva que você pode ter daquela história ali. Isso é muito legal, eu gosto muito dessa também, e gosto da outra, da Batman, deixa eu achar, a 455, que é aquela que o Batman tá pulando, né, na frente de uma noiva vestida de noiva, né, uma mulher vestida de noiva na igreja, com aquela máscara de caveira lá que o espantalho distribui pra galera, que aqui foi capa da saga do Batman 18. Inclusive, assim, mais ou menos nessa época, a Panini começa a jogar com a nossa nostalgia também, joga e brinca com essas capas, né, coloca muitas capas que, por exemplo, agora na queda do morcego, eu não tô comprando porque eu tenho a coleção importada. Aí no final da primeira temporada, mas tem muita capa ali que é Liga da Justiça e Batman, o gibi do Batman depois, ou coisas que a gente sempre viu, né, na internet, sendo falando dessa fase e usando essas imagens aí. Então você acaba associando, quando você vê, eu vi na banca e tive vontade de comprar várias, sabe? E me segurei, ainda bem. Mas essa 455, ela é linda. Linda mesmo, assim, de novo, conta a história, né? Mostra o elemento da máscara, um ataque sem sentido e o Batman indo atrás. Assim, é um resumo visual da edição. Sinto falta de a gente ter mais capas de gibi, assim. Cara, a da Batman 456 eu botei também no Discord. Cara, eu também acho linda, né? Que bem simples, né? Que tem a silhueta do morcego do Batman, né? Tem o Jason lá no fundo, lá olhando pro esquife lá do uniforme do Jason, né? E tem os dois fantasminhas subindo, assim, tanto do Dick quanto do Jason, né? Cara, é muito bonitinho, bicho, essa capa. E também é uma referência a todos os elementos da edição, né? É, que eles aparecem na história também, né? Os dois fantasminhas conversando com o Tim em um momento, a sombra do Batman, né? Sobre a Terra de Tudo, sendo um objeto de reflexão do Tim. Pô, bonita, bonita pra caramba. Cara, o Norman Breyfogle era um artista completo, bicho, porque as capas dele também eram sensacionais também, viu, bicho? Eu acho que hoje, assim, como você falou, assim, que um cara que ainda conta história pela capa é o Alex Ross, bicho. É um dos poucos que ainda fazem isso. Ele pega elementos da história e transforma numa capa, bicho. E por sinal, o Alex Ross, eu acho que hoje ele tá numa fase que os artistas são tão ruins na Marvel que o melhor da edição acaba sendo a capa dele, né? As capas dele do Thor ultimamente, né? A fase que ele fez do Ta-Nehisi Coates, né? Do Capitão América. Cara, as capas do gibi são lindas, né? Mas a arte interna é um terror, né, bicho? Rapaz, essa invasão dos italianos genéricos na Marvel tá difícil. É. Toda noite, Jeremiah Arkham sente o brilho que lhe diz que esse foi um bom dia. Ele sabe que vai ser uma caminhada longa e que muitos deles nunca mais serão animais sociais. Mas alguns irão. Estão seguros aqui. O asilo é um útero que protege todos eles. Somente na natureza, no mundo real, é que os pesadelos acontecem. Lá fora, em Gotham City. Então é isso, os escapistas estão no Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @escapistas. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, registre o teu comentário no iTunes ou no Spotify, dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre teu gibi do Batman, livro, qualquer coisa, através dos nossos links afiliados. Eu gostaria de agradecer aos nossos ilustres fugitivos do Arca, né, que agora vão voltar para suas confortáveis celas acolchoadas. Valeu, Dão. Já pode tomar seu remedinho para dormir. Rapaz, ainda bem que você cancelou, porque eu já tava desbloqueando aqui para falar mal dos italianos genéricos da Marvel, velho. Pensa no tópico que eu detesto. Já vinha xingar os caras de graça. É isso, valeu, velho. Valeu, Maurício. Vamos de ansiolítico hoje. Vamos, vou dormir com a minha cuequinha verde. Valeu, doutor Reginaldo. Já pode dar alta pra gente hoje? Ah, quem sou eu pra dar alta pra alguém, meu? Até mais. Um abração, pessoal, e até o próximo, os escapistas.